Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1138 e nós estamos no dia 14 de dezembro de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez, vamos entrando no ar aqui com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavalha Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução em Saúde para a Sua Água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefo, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Também quem apoia o programa Vivência Espírita são as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e também o grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Alan e o assunto de hoje é muito interessante porque nós já vamos começar a falar sobre um pouquinho sobre as festas, né? Sobre o Natal e falar sobre saúde mental e essas festas de fim de ano. E querendo ou não querendo, mexe muito com a gente, né? Parece que é um momento mágico, assim. Tem gente que fica mais constrangido, tem gente que fica mais alegre, tem gente que fica mais, assim, eufórico, né? E cada um tem um sentimento diferente quando vai se aproximando dessas datas. Tem gente que fica preocupada em comprar presente só, tem gente que fica preocupada com quanto vai gastar, né? Tem gente que fica preocupada com consumismo. Então, existem muitas coisas que mexem com essa data nas nossas mentes. Inclusive, o Rodrigo vai falar da enquete aí já, e a gente já vai pedindo para vocês dar um like aí para a gente, compartilhar também, se possível, né? Dar um like é só colocar o positivinho lá e pronto, está resolvido o problema aqui, que ajuda a ter pessoas que entram mais ainda para poder assistir o programa, que o nosso objetivo sempre é divulgar a nossa doutrina. Não sei se eu ia falar mais alguma coisa, mas o Rodrigo me atrapalhou ali. Pode falar você então, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Eu estava aqui lembrando ele do like, assim, ó. para pedir o like aqui para gente. Então, já deixo bom dia. A gente está aqui direto do estúdio Chico Xavier, aqui de São José dos Campos. Vocês estão vendo o Silvio lá atrás? Dá um tchauzinho, Silvio, para todo mundo. Não é um obsessor, tá? É o Silvio. É o Silvio. Exatamente, né? Vocês não estão vendo o espírito, pode ficar tranquilo. É espírito encarnado, né? Mas é espírito. Mas já dou um alô aqui para o pessoal da rádio, que os ouvintes que estão escutando a gente aqui pelo aplicativo da rádio Vivência Espírita, os vivencianos, mas também da Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e da Rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo, além de vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube. A gente já pede para deixar o like, né? Para deixar aí um joinha para a gente. Isso ajuda a gente a ter mais relevância aí no algoritmo do YouTube para chegar para mais pessoas. A Web Rádio Semente de Amor de Campo Grande também está transmitindo a gente, o Recanto da Prece Euripes Barçanufo também, lá de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. A gente, o pessoal que já está aqui, ó, Valéria Prezan, lá do Rio de Janeiro, mandando um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, né? Já está aqui mandando bom dia aos vivencianos, bom dia ao expositor de hoje, que irá apresentar um tema de grande importância para os dias que vivemos. Ó. Aqui já está dizendo que está todos conectados, lá do Pai Bem. O Zazu Moura, né, mandando bom dia, um ótimo domingo a toda a família vivenciana. O Enio de Azevedo, bom dia vivenciano, de Juiz de Fora. O Enio lá de Azevedo Maia, deseja um bom programa e uma boa semana. Então um abraço aí para o pessoal de Juiz de Fora. A Joélia Vasconcelos aqui, bom dia, domingo se começa depois do programa Vence Espírito, olha. o Manuel Gouveia. A Vilma Aparecida aqui mandando um bom dia também. O guarda. Tá difícil, né, Jorge? Com esses nomes aqui. Uhum. Com arroba. Muita luz, muita paz. Bom dia, vivencianos. A Irene lá do Espírito Santo, é minha prima lá também. Mandar um abraço pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente, o Zé. Bom dia, amigos queridos a todos. Um bom programa para todos nós, mas mais conhecimentos para enriquecer nossa alma. Legal, pessoal. Continue comentando. Tá? Deixa aí os comentários, a gente vai lendo suas perguntas pro Alan hoje. E participe da enquete que a gente colocou aqui. Você sente que a sua tristeza ou ansiedade aumentam conforme o Natal se aproxima? Então deixa aí a sua opinião, a gente quer saber o que vocês acham, né? E participe do sorteio. A gente vai sortear um livro. Então a linha aqui, ó, vou deixar o número. 12-3921-3009. Vamos colocar lá o Tião. Vocês estão vendo o Tião lá fora. Vamos pôr o Tião para trabalhar. Dá um tchau aí, Tião. Aí. Então liga aí. 12-3921-3009. Fala, quero participar do sorteio. Carlinhos? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zorilda. Bom dia, Alan. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Baroto. Bom dia, Silvio. É o meu obsessor, ele. Não é o obsessor de vocês, não. Ele é meu obsessor. É bom você saber quem é o seu inimigo, né? A gente tendo vivenciando assim. Mas tem... Você sabe de onde vem o chumbo, então. Mas tem bons obsessores também, pô. Temos bons obsessores, com certeza. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis, que encontra-se no livro Virtudes e Valores. É o item 47, temperança. Temperança é equilíbrio, é também moderação. Quem tem essa qualidade foge da altercação, é paciente, tranquilo e calmo de coração. Queridos vivencianos, mais uma vez, agradecemos a presença de todos nesse programa abençoado para aprendermos um pouco desse Evangelho redivivo de Jesus, onde procuramos nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem através da reforma íntima. Para tanto, vamos saudando e agradecendo a todos, pedindo nesse momento que possamos respirar profundamente, acalmar os nossos corações nesse domingo abençoado, a fim de saudarmos o Pai, agradecer a Ele pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos, mais uma vez, de buscarmos o conhecimento através do Evangelho do Cristo para tornarmos-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez, nós vamos ler uma prece, a coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 28. E eu hoje de manhã fui fazer o Evangelho e caiu justamente nessa prece que eu achei simplesmente maravilhosa e gostaria de ler para vocês. É a terceira prece da coletânea. Diz assim: cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de uma erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica e ingrato aquele que não vos rende ação de graça. Assim, queridos irmãos, mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje saudando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a saúde mental e as festas de fim de ano ou síndrome de fim de ano. E nós estamos aqui com Alan Lima da Silva, que é escritor, psicólogo, pós-graduado em neuropsicologia e é filho da nossa grande amiga Zorilda, que está ao lado dele acompanhando. Bom dia, Zorilda. Bom dia, seu Rui. Bom dia a todos. Espera aí que o Rui me pegou aqui agora. Bom dia a todos. Que seja um bom domingo, que nós possamos... Pegou a minha e a Zorilda também, né? Que nós possamos estarmos aqui com muita alegria, muita satisfação de estarmos aqui nesse estúdio. É um prazer muito grande estar com vocês. É, hoje nós perdemos uma ouvinte, viu, Rodrigo? Ela está aqui conosco. E vamos dar um bom dia para o nosso grande amigo, o Alan Lima da Silva. Bom dia, pessoal. Estou me sentindo sócio já, né? Acho que é a terceira vez que eu venho. Agradeço pelo convite, né? E espero ajudar aí quem estiver ouvindo a rádio para esclarecermos, né? Contar algumas situações da vida de final de ano, né? Então vamos ao que interessa, então, né? A época de fim de ano pode causar sofrimento. Olha para essas festas de final de ano, essas comemorações, tem toda uma simbologia cultural, é muito presente na nossa vida, falando de Brasil, né? E muitas vezes o que pode ser uma festa acaba se tornando situações constrangedoras, né? Tanto em festas de Natal como de final de ano. Então, o que a gente observa é que para pessoas que estão em situação de tristeza profunda, ou até mesmo uma situação de depressão, ou tem disparadores de ansiedade, essa época pode se tornar, assim, um período de muita dor e sofrimento. Pessoas que estão num processo de enlutamento, ou sempre teve presente aquele ente familiar muito querido nessas festas, de repente ele não está mais entre os familiares, isso pode trazer muita dor, insatisfação e desconforto, né? E a gente observa que a gente chega no final do ano e pode ser de alegria e pode ser de tristeza, né? Porque tem pessoas que ficam muito tristes na época do final do ano, começam a lembrar dos entes que já se foram, que mais? Às vezes aquela tristeza de não poder dar os presentes que ele gostaria de dar para os filhos. Existe uma pressão social muito forte, né? Nesse sentido, né? Além da dor e do sofrimento por não ter ali aquela família reunida ou aquela situação confortável, muitas vezes é uma vida de muita luta e chega nesse momento, é o momento de balanço, né, do ano, e a pessoa faz aquele balanço e vê que puxa, não consegui alcançar o que era esperado, ou eu não tive êxito no meu trabalho, com meus familiares. Então, assim, pode ser, né, um período que traga sofrimento para as pessoas, né? E a pressão social, ela é muito forte. né, para que você tenha festas perfeitas, que tenha encontros familiares de propaganda, né, de marketing, todo mundo lindo, bonito, saudável. E a gente sabe que isso não é a maioria, né? Não é a maioria das famílias que tem esse tipo de acesso. É porque existia aquele mito, eu não sei se é mito ou se é verdade, que no final do ano havia muito suicídio, muitas pessoas que não queriam mais viver. Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito, né? Não tem nenhuma estatística que diz que nessa época do ano ocorra um aumento, né, de índices aí de suicídio. Não, não tem nada estatisticamente falando que comprove isso. É claro que para muitas pessoas é um período difícil e para outras é um período de felicidade. Mas isso não quer dizer que tenha uma associação, tá, entre eu estar triste nesse período e ter um índice de suicídio maior. Isso não ocorre, é um mito, tá? É, o que acontece muito aqui em São José dos Campos é abandono de animais. Dobra em dezembro, janeiro e fevereiro, porque o pessoal sai de férias e larga o cachorro por aí. Uma pena, né? É? Uma pena isso, né? Eu não sabia desse dado, mas é. Isso já foi provado que acontece muito isso, né? Ainda mais aqui, que é uma cidade onde o litoral está aí perto, o pessoal sai para viajar e larga os cães pelas ruas, né? Nossa, que pena, né? É um pouco triste isso, né? São muitas vezes o pet ali, ele faz parte da família, né? Então não deveria ser abandonado. Mas não existe nenhum dado estatístico relacionado a suicídio nessa época do ano, tá? Não tem uma correspondência. E aquele dezembrite que você coloca como dezembrite, né? Eu tenho o Marcelo que fala pra gente que no final do ano, quando termina em embro, dezembro, setembro, né? Acabou o ano. É? Não, ele parece que dá uma mudança na vida das pessoas, né? Esse período. Também não tem assim, a gente até brinca, né? É um termo popular, dezembrite, mas não é uma patologia, uma doença, um transtorno, não tem a ver com isso, né? É mais um dito popular, né? Que, puxa, vai chegando no final do ano, vem aquela expectativa. Aquela coisa de será que eu consegui alcançar as metas que eu almejei há um ano atrás? Né? Será que eu consegui ter o trabalho que eu sempre sonhei? Será que eu vou conseguir dar uma festa para minha família condizente com aquilo que eu imaginei? Então, assim, muitas vezes a gente cria fantasias, né? E acreditando que elas podem ser realizadas naquele período do ano. Né? Então, a festa perfeita, a virada de ano na praia, vendo fogos ou viajando para um país exótico. Então, a gente cria determinadas fantasias e acredita que naquele período, né, como se fosse um balanço contábil, a gente vai ter que realizar, porque senão a gente vai para o negativo da vida. Né? Então, se eu não conseguir ter o corpo perfeito, né, que a gente começa, né, vamos nos preparar para o verão. Aí começa todo mundo para a academia, muda dieta, ou seja, a gente muda o estilo de vida naquela época em que a gente vai ter mais visualizações, né? Seja no mundo real ou no mundo virtual. Né? E aí começa a acontecer nessa, né, essa história do dezembrite ali, que vai chegando, e aí, vou ter férias, vai ser umas férias bacanas, vou permanecer no emprego, vou continuar tendo uma vida legal, ou vai ser um ano difícil novamente. Então, aí, você pode ter tanto disparadores de ansiedade quanto disparadores para a depressão, né? Para uma tristeza profunda e desencadear num transtorno. O Jorge comenta muito, quando aquela pessoa sai de férias, tem uma férias maravilhosa, mas depois ele começa, chega no fim da série, já começa a pensar, puxa vida, será que não vai acontecer nada de ruim para mim? Porque só houve coisas boas nesse período de férias, né, Jorge? Isso, mas isso aí é mania de gente que não se dá o direito de ser feliz também, né? Aquela pessoa que ela acaba pegando uns dias de folga, mesmo seja qualquer época. E quando ela está muito, acontece coisas muito boas, ela acha que não tem direito, parece. Não, acho que é o subconsciente da pessoa que coloca isso para ela, porque ela acaba, se ela estiver na praia, por exemplo, passou o final de semana tudo bem, quando for na hora de voltar domingo, já fica pensando, poxa vida, foi tão feliz esse dia, será que vai acontecer alguma coisa na hora da volta? Né? Será que é uma despedida? Tudo, felicidade. Então, nós, né, seres humanos, temos esse defeito de quando as coisas estão muito boas, você fica prevendo coisa ruim acontecer. Acho que você não tem direito disso. né? Igual aquela moça que ela fica procurando o príncipe encantado. Quando ela acha o príncipe encantado dela, ela fala, nossa, eu acho que eu não mereço. Né? Então, então, uma eterna busca. Né? É, exatamente. Eu ia comentar isso agora que você falou, né, do domingo. É, porque tem correlação com a questão das férias. Uhum. Tem muita gente que chega domingo, né? Antigamente falava muito isso, né? Olha, acabou o fantástico, começa a minha tristeza, uhum, né? No domingo. Uhum. E, ou seja, são pessoas que estão insatisfeitas, na verdade, elas precisam se questionar, estão insatisfeitas com o próprio trabalho, uhum, com o que ela tem que realizar no dia seguinte. Não tem a ver com, ah, eu quero ficar em eterno descanso. Uhum. É, não. Quem está satisfeito naquilo que está fazendo, naquilo que desempenha, ele observa no domingo, né, depois do fantástico, fala, nossa, deixa eu dormir que amanhã eu tenho uma série de compromissos importantes, pessoas para ajudar, eu mesmo preciso resolver minhas questões. Então, a pessoa que está nas férias é a mesma coisa. Ela fala assim, nossa, graças a Deus eu vou tirar umas férias. É óbvio que o descanso ele é importante para todo mundo, né? Mas tem pessoas que trabalham o ano inteiro para tirar férias, né? Ou seja, ela precisa se questionar e fazer um questionamento interno de que, nossa, por que que eu estou nessa situação, né, de estar sempre ali buscando e sempre insatisfeito. Uhum. E quando eu tiro as férias, eu fico naquela vida, né, de hedonismo que a gente chama, né, que a pessoa fica vivendo o livre princípio do prazer, né, e aí quando eu preciso retomar as minhas responsabilidades, eu fico insatisfeito. Então, isso tem a ver também com esse período, né? Uhum. Período de dezembro é festas, é férias, é aquele momento de descanso e talvez de rever uma série de coisas durante o ano. E aí pode trazer sofrimento também para a pessoa. É, porque você também cita aqui no artigo que você fez da síndrome de Burnout. Uhum. O que significa síndrome de Burnout? Então, Burnout hoje é burnout, né? O Burnout, enfim... ela já é considerada um transtorno, né? Já está catalogada. É, a OIT já reconhece como um transtorno que traz incapacidade do trabalho. Então, é uma pessoa que está numa situação assim, muito degradante frente ao trabalho, né? Que ela está em processo de adoecimento por causa do trabalho. E já reconhecido esse transtorno, a pessoa fica em estado de sofrimento só de pensar e de trabalhar. Né? Ela já entra num estado de exaustão no domingo, essa sim, né? Mas é porque ela está numa situação de trabalho muito ruim, né? Ela não encontra propósito, ela não encontra sentido naquilo que ela está fazendo. Aí ela busca ajuda médica, muitas vezes, ou psicológica, para lidar com essas questões do trabalho. Então, o burnout, ele muitas vezes traz incapacidade, o sujeito pode criar, sim, traumas que levam ele a não conseguir desempenhar aquela função, né? Muitas vezes o próprio ambiente de trabalho é ruim, né? É incapacitante, então ele traz sofrimento e a pessoa não consegue simplesmente retornar a esse trabalho. Ao mesmo tempo, ela pode ficar paralisada. O que, que eu faço? Vou, não vou? Se eu vou, eu sofro? Se eu fico em casa, eu sofro? É muito difícil lidar com a síndrome de burnout. É burnout. Não é a burnout. Burnout. Burnout. Burnout. Eu quando dava aula para... Burnout é o inglês do Jorge. Não é, Jorge? Eu sou baiano. Eu não sou inglês. Eu falo o que eu vejo escrito. Entendeu? E que diz para mim que está errado o que eu estou lendo. Né? Fala para mim que eu estou errado. Né? Tá ali. Eu aprendi a ler A, burnout, B, C, burnout. D. Tudo, então é o que está escrito que eu leio. E isso nas empresas tá bastante sério, né? Os RH, por exemplo, lá na minha empresa, sempre pergunta, não, Rodrigo, como que você tá? E tal. Eu falei, você tá preocupado com burnout? Ela, não, né? Tô. Eu falei, pode ficar tranquilo que no vocabulário da língua portuguesa isso não faz parte do meu vocabulário. Ela, tá bom ainda. Que bom, né? Que bom. Mas existe uma situação específica do burnout, que já é previsto, né, na lei, só não foi implantada esse ano porque as empresas não conseguiram se preparar a tempo e tal, mas tem uma NR1, que a gente chama, que ela vai se tornar obrigatória as empresas terem um preparo psicossocial. Né? Ou seja, vão ter que se antecipar às situações do próprio burnout, não permitindo que ela seja pega de surpresa. Então, qual é o plano que a empresa tem para lidar com situações desse tipo? Então, está lá dentro da INE. Espero que o ano que vem isso venha à tona e seja implementado. Não, inclusive tem aquela preocupação com os aposentados. A pessoa vai se aposentar, ele tem algumas empresas que preparam ele para ficar sem fazer nada lá em casa, né? E tem outros que não que se aposentam e entram numa depressão tremenda, né? É bem comum, tá? Grandes empresas têm um preparo maior para isso, né? Elas têm sistemas de RH robustos, é muita gente que trabalha visualizando isso. Mas e a pequena empresa, né? Eu trabalho numa lojinha comercial, são dois funcionários. E vou me aposentar, e aí? Qual é o sentido da minha vida? É, eu brinco, né, que eu falo que a meta deve ser igual andar de bicicleta, não pode parar. Se você parar de pedalar, você pode cair, né? Então, assim, mas eu já estou idoso, numa situação difícil, de mobilidade. Olha, procura alguma situação que te dê assim, a vontade de participar, que você seja um sujeito, naquele momento, naquela situação, que seja um sujeito viável para você e para o outro. Né? Você simplesmente, vamos supor, você está ali 30 anos no mesmo lugar, de repente vem a aposentadoria, e aí vem o questionamento, vou fazer o que da minha vida? Né? E agora? Para onde que eu vou? Então isso é muito difícil, né? Eu tenho observado idosos numa situação muito difícil com relação a isso. E aí acabam indo para as redes sociais, ficam vulneráveis, pouco se fala disso, né? A rede social, não a rede social, o mundo virtual em si, deixa o idoso muito vulnerável para situações de golpe, situações, né, adversas, e só vai piorando a situação. Né? E tem a ver também com o isolamento social. Então, assim, é um combo de coisas que podem acontecer e que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Para quem tem aí seus pais idosos ou parentes próximos, trabalhar essa rede de apoio, acho que é fundamental. Nessa época do ano, mais ainda, né? Voltando aí ao tema, é importante a gente entender que é uma época que tradicionalmente é o encontro de famílias, né? O objetivo principal do Natal é entender no nosso continente, aqui na nossa cultura, o nascimento de Jesus, né? Então, se a gente entende que isso é uma data a ser comemorada, nada melhor do que estarmos todos em família, né? Mas nem sempre as famílias são funcionais, né? Aí vem as questões disfuncionais da família. Parente que não entende com o outro, primo, tio, um cunhado. E aí vem as dificuldades relacionais para aquele momento. É aí que a gente precisa manter o nosso equilíbrio emocional para lidar com questões que muitas vezes geram disparadores em nós. Né? Não, e tem muitas vezes aquelas festas que eles fazem nos familiares, é um tal de lavar roupa nesse dia que eu parei, né? Eu parei de frequentar a casa lá dos meus parentes lá de Jaú, de Bocaina, porque fazia aquela festa, aquela mesa enorme. Mas daqui a pouco começar, você lembra que aconteceu isso, você lembra que aconteceu aquilo? Quer dizer, aquilo que deveria ser uma festa gostosa, no fim, ficava um ambiente pesado, né? Esse é o desafio maior desses encontros familiares, né? Todos sabemos que família tem suas questões, suas diferenças, tem seu passado. Eu digo que a nossa primeira experiência social é a família. Né? A segunda é a escola, né? E a terceira é o trabalho. Então, assim, a gente vai passar pelas três fases. De que forma que a gente vai passar? Esse é o X da questão. Né? Se a gente teve uma família funcional, suficientemente boa, que acolheu, deu um amparo e encaminhamento para a vida, nós não vamos ter tanto sofrimento. Mas isso não é comum em todas as famílias. E quando chega essa época do ano, a gente vai se reunir, né? E vai encontrar com esse grupo. E para uns é uma satisfação imensa, para outros é um estado de sofrimento. Não, eu tinha um cunhado que ele ia nessas festas, ficava, bebia demais, ai minha nossa, depois para aguentar, virava um bêbado chato, né? Uhum. E pior que o ambiente ficava pesado. Então eu falei para minha mulher, falei, não vou mais em reunião desses de fim de ano, porque só dá dor de cabeça, né? É uma coisa que acontece muito, que a gente usa esse termo na psicanálise, é que o sujeito, muitas vezes, ele inconscientemente, né, ele espera o ano inteiro para projetar tudo aquilo que ele gostaria naquele grupo familiar. Então, assim, ele tem aquela desavença que ocorreu lá em fevereiro com o primo. Aí ele vai ruminando aquilo internamente, chega no final do ano, o primo está aqui. Agora eu vou dizer para ele tudo aquilo que eu tenho vontade na frente de todos e fazer aquela exposição desnecessária. Esse é um ponto, né? Acontece muito isso? Acontece. Né? É inconsciente, tá? As pessoas não percebem. Quando elas veem, elas já estão praticando aquela coisa da vingança, né? De eu retomar aquele assunto mal resolvido. E aí acabo projetando. A gente usa essa palavra, né? Eu projeto no outro aquilo que não faz sentido para mim. Então eu acabo utilizando disso de forma inconsciente, é comum. A questão do álcool, né, que é comum nessas festas final de ano, até porque está na cultura do brasileiro, né, a comemoração tem a ver com beber, estarem felizes. O álcool ele tem um problema muito sério, né? Primeiro que nós não fomos feitos para consumir o álcool, já começa por aí. Então a gente consome e o álcool ele promove dentro da gente uma baixa do controle inibitório. Então, a gente se solta um pouco mais, porque ele ceda, né? Então, ele permite que a gente seja aquilo que a gente é, mas ali o superego está regulando, né? Que são as questões até muitas vezes morais, que eu estou ali guardado em mim, o álcool dá esse relaxamento. Aí eu me torno aquilo que verdadeiramente eu sou. Né? É, como é que é soltar a franga, né? Também. A pessoa solta tudo, né? Ele se solta, ele passa a ser aquilo que faz sentido para ele, que verdadeiramente está dentro dele. E aí ele acaba ficando à vontade para falar o que quer, aí, peraí, né? Lembra a história do primo que eu contei agora há pouco, né? Então, nossa, chegou o primo tal, puxa, eu já bebi um pouco, então agora eu vou lá fazer a provocação e me sentir à vontade para falar aquilo que está guardado dentro de mim. E aí pode se tornar uma festa desastrosa, né? Esse é o perigo. Além dos outros malefícios que o álcool traz, né? Eu acho interessante assim também o seguinte, né? Quando a gente analisa dentro da razão, usando a razão, tirando a emoção de lado, não podia ser desse jeito, né? Não deveria ser assim. Eu associo isso, por exemplo, não adaptaram a festa ao nascimento de Jesus. Foi o contrário, adaptaram o nascimento de Jesus às festas. Exatamente. Então, por isso que vira Perfeito. Essa bagunça, não é isso? Exatamente. Então, existia o solstício já. Solstício era uma comemoração, no caso, era o solstício de inverno, né? A comemoração de tudo que eles tinham colhido, quer dizer, só a alegria mesmo do que tinha plantado, do que tinha colhido, do que tinha vendido. Então, quando você vai fazer um negócio desse, é festa mesmo, é jogar a bebida para cima, pular, é gritar, é dançar, é tudo isso. Mas aí o que que se pega? Pega Jesus e bota nesse meio. Traz Jesus para comemorar o nascimento de Jesus no meio de uma festa, né? Aí você não sabe o que que você está comemorando, porque eu garanto que a maioria das pessoas tá fazendo a festa sem saber que é o nascimento de Jesus. Quer dizer, acaba tirando aquela a época que a gente devia estar recolhido com a família para comemorar, né? Para se ligar à espiritualidade de alguma maneira, tudo. Não. Pega e vai fazer churrasco, é cachaça, é tudo que a gente pode imaginar. Por quê? Porque adaptaram Jesus à festa e não a festa a Jesus. Eu acredito que deveria ser um momento de reflexão. Né? Então, a gente, de alegria, obviamente, porque para quem tem na sua religiosidade a questão do nascimento de Jesus como algo importante, né? como o sujeito que veio para trazer um esclarecimento, uma luz, eu penso que seria um momento de reflexão, de entender sua vinda, sua passagem, seus ensinamentos. E quando a gente leva isso para uma situação de festividade, né, e acaba evoluindo para outras situações, perde o sentido. Né? Onde a gente vê muito esse extravasamento também é na virada de ano. Né, que as pessoas ali ou vão desabafar situações que não ocorreram ou vão projetar situações que elas fantasiam para o ano seguinte. Né? Isso é muito comum. E nessa virada, vamos dizer assim, as pessoas acham que podem fazer exatamente o que quiserem, né, ficam à vontade, porque ali vale tudo e para o ano que vem a gente vê o que, que faz. Né? Isso é muito perigoso. E nas indústrias, nas empresas, tinha muito aquele... Não sei se tem ainda, né? O amigo secreto. Uhum. aquilo só criava confusão também, né? Bem lembrado. Outra situação que traz muito sofrimento pro profissional, né? Pro sujeito que trabalha numa empresa e tem muitos funcionários, vem também as questões de projeção, né? Então, chega na festa de final de ano, inconscientemente, tudo aquilo que eu acumulei durante o ano, eu vou aproveitar, né? Eu vou atacar o chefe, eu vou pedir aquele aumento, aí a festa acaba também se tornando uma coisa sofrível, né, para o sujeito. Porque ele acha que na festa de final de ano ele pode extravasar. Nossa, graças a Deus acabou o ano de trabalho, posso beber todas, fazer um escândalo, encurralar o chefe, né, o supervisor da sessão, enfim. E aí acaba projetando nele toda a sua frustração do próprio trabalho. Né? E aí torna-se uma situação constrangedora, ruim para todo mundo. Pode também trazer disparadores ansiogênicos, né, para a festa. Muitos funcionários, eu trabalhei em muitas empresas, né? E algumas dessas empresas tinham festa de fim de ano e era muito comum alguns funcionários assim dizerem que não, eu não quero participar. E a gente ia ver os motivos, eram sempre motivos assim: ah, eu não posso trazer minha família, tem bebedeira, o fulano que eu não me dou bem na empresa vai estar lá. Então acaba se tornando uma neurose coletiva, né? Não recomendável, né? Então também é outra coisa que nós precisamos observar bastante. Eu lembro uma vez que eu participei do Amigo Secreto e era tão secreto que a pessoa pensou que fosse dar para o chefe um presente. Ele foi, quando foi ver, era para mim, né? Ele ficou tão decepcionado que eu falei: ah, quer saber uma coisa? Eu não quero mais entrar em Amigo Secreto, né? Porque ele me deu um guarda-chuva lindo, né? Em compensação, ele ganhou uma gravata. A gente usava muito gravata. Ganhou uma gravata de tricô. Eu falei: nossa... Outra situação de constrangimento, né? Então, no trabalho, você vai para uma situação de festa, de amigo secreto, e aí, muitas vezes, não há um preparo, né? O próprio pessoal do RH para trabalhar essas questões, né? Tem funcionários que ficam constrangidos. Que ainda mais que você tem um salário baixo ali, né? Você abre na frente de todo mundo também, né? Por exemplo, eu já ganhei um vinho da cesta de Natal. A pessoa todo mundo ganhou a cesta de Natal. A pessoa pegou o vinho da cesta de Natal dela e deu para mim como presente de amigo secreto. Pode acontecer, né? Né? Então, muitas vezes pode acontecer até por uma necessidade. Vai saber em que situação as pessoas estavam também, exatamente, né? Então não entrasse, né? Não, então não vou participar, pronto. Isso aí para mim é sacanagem mesmo, não tem conversa, né? Tipo assim, é mau gosto, né? Tipo assim, a pessoa não tá preparada para aquilo ali, porque é melhor não entrar do que isso. Por isso que eu acho assim, o chato do amigo secreto que eu acho é a hora da entrega. Que a pessoa fala: essa pessoa, não sei o quê, demora meia hora. Só esse negócio de entrega de amigo secreto, quando fala assim: ah, vai ter amigo secreto? Vai. Eu falo: então agora está na hora de ir embora, vou embora. Se você quiser, você pode voltar 3 horas depois, que vai estar o último, vai estar entregando o presente, você participa da festa depois. Porque... Nós já percebemos agora que o Jorge ele fica ansioso para esse tipo de festa, né, Jorge? Senhora. Já dá disparadores aí no final do exatamente. Ano. Exatamente. Tipo, não me convida, me inclui fora da lista. Sabe aquela lista? Me inclui fora. Que eu não quero saber dessas coisas. Nem na família eu quero saber. Nem, vamos fazer aqui em casa. Não, vai, se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Eu não quero. Né? Não. Quer ver outra coisa que dá muita confusão? É que cada um leva uma coisa na ceia ou no almoço. Né? Eu lembro que eu fui uma vez numa festa, a pessoa levou um peru e a outra levou um franguinho. Aí ele começou, tá vendo? Eu trouxe um peru, ela traz um franguinho. Aí vem as comparações, né? Vem as comparações, né? Desnecessário, né? Mas é como eu falei, né? Seria um momento de reflexão, de união, de pensar assim: olha, se vai ter a reunião familiar, cada um traz aquilo que é possível, todos ali entendendo que é um momento de reflexão, né, de entendimento para as questões da vida, para as questões pessoais, e não de competição, né, quem traz o quê, quem fornece o quê. Aí isso pode trazer mais ansiedade ainda para aquele grupo familiar, né? É bem complicado isso. Não, porque no grupo familiar é que nós encontramos de tudo, né? Olha, eu diria que a família ela é uma grande produtora de neurose. Né? Então, como eu falei, a primeira experiência nossa é a família. Então, na família, nós vamos encontrar as diferenças. nessas diferenças, a gente vai aprender a lidar dentro desse grupo familiar. Se nós temos aí bons encaminhadores, né, pais ou genitores ou cuidadores que saibam trabalhar essas questões, a gente diminui, né, mitiga ali os problemas para frente. Se a gente não consegue ter esse tato com as coisas, aí vem as questões desafiadoras para frente. É. E agora, com relação a presentes, né? Tem pessoas que se endividam demais para querer dar presente para todo mundo. Também é uma outra questão, né? Chega em janeiro, começa IPTU, IPVA... É, vem todos os impostos aí, né? A questão do presentear, ele tem muito a ver com... A gente chama de linguagens de amor, né? Então, tem pessoas que preferem presentear com algo ali material, concreto, que tenha um valor, né? Um valor ali diferente. Tem pessoas que utilizam o presente para exposição social, né? Tem pessoas que querem mostrar para o outro que não, eu tenho condições de comprar isso, né? Então, assim, tem uma projeção ali também, né? Financeira, de poder, na relação de poder. E tem pessoas que simplesmente pegou uma rosa ali, enfeitou, fez alguma coisa com muito amor, muito carinho e deu, presenteou aquela outra pessoa, né? Então, são linguagens de amor. Nos presentes a gente identifica, né? Como o Jorge falou brincando ali do vinho da cesta, não sei se foi real ou não, né? Foi real, né? Não. Ele já confirmou que foi real. Mas assim, ali diz muito sobre a pessoa, né? Sobre, peraí, olha, se fosse uma pessoa de uma situação de vulnerabilidade social, ela poderia até, de alguma forma, né? Também a gente não sabe, né? Ela poderia dizer, olha, eu fiquei sem jeito, eu não tinha... É uma situação boa, então eu queria presentear de alguma forma e está aqui esse vinho que é da minha cesta. A pessoa sincera, né? Uma pessoa humilde, ela normalmente vai para essa situação. Mas tem pessoas que vão para uma outra situação, vão para uma situação de querer dizer para o outro que, de forma desaforada, que olha, isso aqui que você merece. Aí vem aquela história da inveja, né? A inveja não é só aquilo que eu quero do outro, eu entender que talvez o outro não mereça aquilo, né? Nesse tipo de relação. E tem o caso também, no caso, por exemplo, também, eu penso assim, tem gente que é tão desligado que ele não vai esquentar na cabeça, ele entra por entrar na brincadeira, ele não participa da brincadeira, ele entra por entrar e depois ele também fala, qualquer coisa serve. Tipo assim, não é que a pessoa esteja querendo... fazer alguma coisa, tipo assim, ela queira se desfazer da outra pessoa, né? Eu acho que é o desligamento da pessoa. A pessoa vive no mundo da lua e acha que aquilo é normal. Ela acha ou que simplesmente é não dá importância pro fato, né? Ele acha que não, é só uma festa como qualquer outra, então... Que você poderia, nesse caso, por exemplo, do vinho que eu tô falando especificamente, podia ser um presente muito mais barato do que o vinho, mas que você recebesse aquilo com carinho, que você soubesse que foi para você aquilo ali. Quer dizer, eu fui lá no Busca-Busca e comprei esse negócio que eu achei bonitinho aqui para você, ó, tá aqui embrulhadinho, bonitinho, você fala, pô, o negócio é para mim. Agora, quando você vê um negócio comum, que tá lá jogado, alguém pegou para dar para você, você fala, pô, isso aí tá desfazendo da gente, né? Sinceramente. É difícil, olha, todo encontro de festas desse tipo, principalmente de final de ano, que é comum, né? Amigo secreto. Quando é aniversário é diferente. Mas chega no final do ano, as pessoas muitas vezes já estão esgotadas do ano, dos seus trabalhos, da sua família, dos seus filhos, né? Dos entes próximos, amigos. E aí muitas vezes ela fica numa situação incômoda para lidar com essas festas, né? De final de ano. Então, eu diria assim que é muito difícil... Né? Tanto festas de empresa, de família ou de amigos próximos, quanto pode ser uma coisa prazerosa, né? Eu acredito que a maioria das festas que ocorrem nesse final de ano são festas de alegria, de confraternização, mas tem muita gente que está numa situação difícil, né? Que muitas vezes tem um luto recente ou até mesmo uma relação que terminou, um casamento, ou um filho que viajou, que partiu, ou que está ali brigado na relação familiar. Então, tudo isso traz sofrimento quando chega essa época, né? Vamos juntar a família. Não, mas a família se desfez. É um Natal na casa do papai, um Natal na casa da mamãe. Isso também traz dor e sofrimento, né? Tem muitas pessoas que se encontram nessa situação. E aí, o que fazer diante disso, né? Esse é o X da questão. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, voltando ao que você falou das linguagens de amor, né? Eu li aquele livro lá, 5 Linguagens do Amor. É muito bom, porque ele fala que presente realmente é uma dessas, né? E você tem outras linguagens de amor também, que é o tempo de, por exemplo, tempo, de presença, qualidade, né? Então, e eu achei interessante, porque você tem que fazer uma autorreflexão para entender qual é a sua linguagem de amor, o que é aquilo que você valoriza, e aquilo que a pessoa com a qual você se relaciona, né, a sua esposa, seus pais, seus filhos, todo mundo no trabalho, tudo, né, tudo é um relacionamento, né, tem outras linguagens de amor. E às vezes você entende, por exemplo, que a sua linguagem é o presente, você quer dar o presente ali na festa de fim de ano, mas a outra parte valoriza o tempo de qualidade. Seja, para mim, vale mais a pena você ficar do meu lado aqui fazendo uma comida, dando atenção para mim, do que um presente. Né? Ou e até aí mesmo você, uma presença, aí né? Aí a pessoa, pô, dou o presente, a pessoa não ficou feliz. Peraí, mas eu fico feliz recebendo o presente. Por que a outra pessoa não? Né? Então, eu acho que tudo que envolve essa questão emocional, às vezes não é uma questão da gente esquecer nós mesmos e se colocar no lugar do outro para entender qual é a linguagem de amor do outro, né? Para tentar deixar de forçar você, querer que as pessoas se moldem, as pessoas do jeito que você é, e esquecer de si. Porque André Luiz fala mesmo nas obras, nas obras, né, ali, Agenda Cristã e outras, sobre o cansaço emocional. Né, que você tem que esquecer de si para poder resolver esse cansaço emocional. O que você acha sobre isso? Interessante. O cansaço emocional, ele pode ocorrer em qualquer momento da vida. Nós, nesse momento específico do ano, da vida das pessoas, podem se acentuar esse cansaço, né, emocional. Voltando a essa questão da linguagem do amor, que eu acho interessante, é você fazer a pergunta: será que eu estou dando presente para mim ou para o outro? É bom fazer essa pergunta, né? Porque muitas vezes eu estou presenteando o outro, mas uma coisa que faz sentido para mim. E para aquele outro ente não está fazendo o menor sentido. Ele simplesmente pega o presente, deixa de lado e fala assim: nossa, que bom que você veio. Então ali não era presente que estava precisando, era presença. Né? Em algumas outras situações, que é mais comum que eu vejo acontecer e acho uma experiência interessante, muitas vezes tem pessoas que estão simplesmente saindo dessas festas, parando de frequentar essas festas, indo para lugares de maior contato, por exemplo, com a natureza, com o natural, ou até mesmo instituições que estão necessitando de presença. Né? Tem um caso que eu ouvi muito interessante de uma pessoa que foi até uma instituição de crianças, né? De criança ali que estavam numa situação de abandono, e ela foi lá e perguntou assim: escuta, eu gostaria de saber o que, que vocês estão precisando para eu poder comprar, providenciar, é fralda, é comida, o que, que é? Ela falou: nós estamos precisando de colo. E aí a moça falou, né? A pessoa que foi até o local falou: como assim colo? Não entendi. Tem um monte de criança aqui querendo colo. Você consegue vir aqui para dar um pouquinho de colo para essas crianças? Olha que forte, né? Então, assim, nós não estamos precisando de arroz, feijão, farinha, sal, não. Nós estamos precisando de colo. Caridade material é a mais fácil que tenha. Você vai ali, compra e manda entregar. E fica assim: nossa, graças a Deus fiz essa caridade, né? Ainda fica, coloca nessa situação. Então, mas e que é o colo, tempo de qualidade, que é o tempo de qualidade. É o tempo de qualidade, exatamente. Eu vi muito isso, Alan, quando a gente tinha o Grupo Castelã. A gente ia muito nos, principalmente em casa de repouso, a gente ia bastante cantar assim, rotineiramente, né? E eu comecei a fazer essa observação, né? Essa análise. Então, o que a gente fazia? A gente falava: pessoal, ó, mês que vem vai ser tal casa que nós vamos juntando os alimentos, juntando as coisas para levar, vamos lá, junta aí. Falei: só não leva muito doce porque está cheio de diabético, lá você mata os veinhos, né? Então o resto pode levar tudo. Aí juntava aquele monte de coisa e a gente levava. Quando chegava lá, eles pegavam as coisas, tudo, jogava lá na despensa, os velhinhos nem viam isso, eles nem veem isso. O que eles estão querendo? Querendo que você sente lá e cante para eles, querendo que você sente lá e converse com eles. Então, a gente acaba arrumando amizade, assim, nas visitas, né? As histórias são sempre as mesmas, as reclamações são sempre as mesmas deles, mas eles precisam disso. E você idoso, está ali, né? Desculpa interromper, Jorge. O idoso, o que ele mais gostaria de ter, não só nesse momento de final de ano, mas acho que durante um período da vida, é o senso de pertencimento. Quando ele perde esse senso de pertencimento, ele começa a questionar a vida que ele teve. Ele começa a questionar quem ele foi. Se ele foi bom o suficiente, se ele cumpriu a missão, quando chega na extremidade, né? Se ele continua tendo necessidade em algo, né? Então, assim, a questão da aposentadoria, né, que o senhor Rui falou, que é bem importante frisar, ela pode trazer um estado de sofrimento para o sujeito. Ah, me aposentei e quero ficar o dia inteiro na praia. Até quando você acha que vai durar esse sentimento de que, nossa, finalmente eu não estou fazendo nada da minha vida? Eu acho, eu acredito muito nisso, que nós não viemos à Terra, né, para estarmos aqui sem propósito. Algum sentido tem de estar aqui, né? Então, esse senso de pertencimento, esse senso de utilidade para o idoso é muito importante. Então, ele precisa sentir-se útil. Não importa de que forma, né? Da forma como ele puder contribuir. Quando deu o exemplo um orfanato, né, que estava precisando de colo, será que os nossos idosos nessas casas também não estão precisando de escuta, de atenção, de acolhimento? Então, muitas vezes, nessas festas de final de ano, pode sim a gente mudar um pouco essa ótica, né? Mudar o sentido da coisa, trabalhar uma outra situação, né? Talvez ali, a gente sabe, vocês muito melhores do que eu, como psicólogo, vocês sabem que fora da caridade não tem salvação, né? Então, se eu não for ajudar o próximo, se eu não me sentir sujeito transformador de social, eu vou continuar com as minhas dores, minhas angústias, minhas frustrações. Então, eu sugiro um caminho desse, né? Bem interessante. Então, vamos passar o Natal juntos? Vamos ver quem não tem ninguém para passar o Natal e compartilhar isso? Nesse sentido de família? Eu acho que seria um caminho viável. É uma coisa bem coletiva também, né? Também, sem dúvida. Porque, você vê, parece que tem empecilho no meio. Você tem que estar bem, você tem que estar bem liberto de tudo para poder você ter uma atitude dessa. Olha, como Chico Xavier. Agora a gente vai se comparar, né? É difícil, né? Mas, por exemplo, ele tinha esse tempo de sair nas madrugadas a algum lugar e para os lugares onde as pessoas estavam necessitando realmente. Então, nessas épocas de festas também era o que ele fazia. Um grupo quer ir junto comigo? Então vamos comigo lá conversar com as pessoas, bater papo com as pessoas e tudo isso. E a gente parece que a gente é tão envolvido pelo aspecto material, sei lá, que você acaba também não conseguindo fazer isso. Né? Era algo assim que podia ser trabalhado dentro das instituições, eu penso, né? Assim, dentro das instituições, de você falar, ó, esse ano o Centro Espírita tal, nós vamos em tal lugar, ficar lá um tempo com as pessoas. Eu acho uma excelente ideia, né? Sim, que aí você conseguiria, porque eu vejo muito coletivo isso aí, muito, né? Porque não precisa passar a madrugada lá, porque eles não ficam nem, se for idoso, nem acordado até meia-noite, eles vão ficar, a criança também. É um tempo, teria um tempo de ir lá, mesmo que seja de dia, antes, vai lá, junto, pessoal, vamos pegar o nosso grupo aqui, vamos lá ver, conversar um pouco, fazer isso aí, é muito interessante. A gente está deixando isso muito de lado. Olha só, pessoal, o Edson Andrade está aqui também ligadinho com a gente, dando um bom dia. O Bessa também está aqui. A Sueli Castelo Branco também. Todo mundo aqui dando um bom dia. Alessandra Martins, bom dia, amigos. Uma semana iluminada. A Rita Teles aqui também. O Alexandrino Querido também aqui também ligado com a gente. Eduardo Solano. Aqui só está um número aqui, ó, 37958000. Está complicado isso, né, Rodrigo? Tá difícil. Está dando bom dia, amigos. A Maura Russo também dando bom dia aqui. O Irami, nosso amigo. Pedir para o pessoal colocar o nome, né? Coloca o nome aí, né? Nosso irmão Irami Marques, lá de Salvador. E deixa o like, né? Exatamente. Vai deixando o like aí para gente. O Piero entrou aqui, está mandando um excelente programa. a Ronália, lá de Remanso. Bom dia, meus queridos amigos de caminhada. Paz e alegria no coração de cada um. Saudades muito desse alimento aos domingos. Estou de volta ao meu programa preferido. Obrigado, Ronália. A dona Marli Alexandrino, né? Bom dia aqui a todos também. A Regiane Mota, bom dia, irmãos queridos. Muita paz e luz nesse Natal. 2026. Dinho. O Dinho, bom dia, bom domingo. A Regiane Mota aqui mais uma vez. A Regiane dizendo, para mim apenas saudades dos entes amados no Natal. Graças a Deus. A Cláudia Regina, lá da tenda. Bom dia, amigos. Feliz Natal também aqui. A Mariângela, mãe do Rodrigo. Bom dia, amigos vivencianos. Está dando boas-vindas aqui para o Alan. O Daniel Melo também dando um bom dia aqui a todos. A Antônia, feliz domingo também para todos. João Paulo Gonçalves, lá de Paulista. Muitos idosos ou crianças em abrigo não querem nada material, apenas atenção. É isso que estava falando aqui mesmo, né, João Paulo? Antônia, muito bom ouvir o Alan. A Márcia Ramos também, bom dia. O Luiz Carlos Forcato, um abraço, Forcato, tudo de bom. Jamil Lima aqui também ligadinho, de lá Maricá, Rio de Janeiro. Falando em Rio de Janeiro, Jorge, a gente tem aqui no WhatsApp, a Valéria postou aqui que o irmão Tadeu vai estar dia 14 presencial lá no Pai Bem. Legal. Lá no Rio de Janeiro. Uhum. O irmão Tadeu lá de Araxá. Então vai estar lá às 15 horas, dia 14, com um lanche fraterno, que eles vão fazer lá, então, exceto refrigerantes, né? Colabora com bolos e doces lá também. Então fica na rua, quem é do Rio de Janeiro, fica na rua Acácio Santos, número 60, Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Pai Bem. Aproveita, né? Porque dia 14 é hoje. Dia 14 é hoje, né? É verdade. Então hoje, às 15 horas da tarde, vulgo hoje, né? Então aproveite, vai lá, porque o Tadeu, que ele faz lá as reuniões Araxá, é uma bênção poder receber ele na sua cidade e não ter que ir até lá em Araxá para assistir. Então aproveite, né? Hoje às 15 horas. Minha mãe também entrou aqui, postou um bom domingo a todos, vivencianos, sejam bem-vindos, né? E o Oswaldo que esteve aqui com a gente, o Oswaldo Barbosa. Fala, Framã. Manda bom dia, família vivenciana. Paz, saúde e harmonia para o nosso dia. Então, olha lá, Valéria, 14, é hoje. Aproveite, parabéns, Valéria. É muito difícil tirar lá o Tadeu. Dois anos que ele teve aqui. Dois anos, né? A gente conseguiu. No programa 2000 era ele e o Emmanuel que estava aqui. Programa 1000. Programa 1000. Exatamente. Programa 1000. Então, há dois anos atrás. Dois anos atrás, o programa 1000 teve aqui o Tadeu. Você coloca aí, Tadeu e Mané, lá o Emmanuel Alves de Conquista. Programa 1000 falando sobre Eigorina. Foi uma festa aqui. E lá no Pai Bem também, tenho certeza que será uma tarde de luz. Vale a pena participar. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho aí? Vamos. Só comentar aqui que a Elza também, site, entrou aqui. Manda bom dia, pessoal vivenciando. Parabéns ao Alan. Assunto muito pertinente, que seria ótimo se as casas espíritas acolhessem essa ideia. Verdade. Novamente, a gente vai pedir para vocês aí deixar o like. Quem entrou aqui no YouTube também foi o Luiz Eduardo Ribeiro. Saudações para todos, um ótimo e oportuno tema. A questão gira em torno das situações familiares que não estão bem resolvidas. Verdade, Luiz. E deixem perguntas, coloque aí no comentário perguntas para o Alan também, aí ele responde agora no segundo bloco. Aproveita aí, vai pensando nas perguntas e participe do sorteio. Até agora ninguém ligou pro Tião. Tião tá lá, né, Tião? Pô, ninguém liga pra você, cara. Liga aí, telefone 12-3921-3009. Vamos colocar lá o Tião pra trabalhar. E fala, quero participar do sorteio do livro. Vamos lá? Qual a música, Jorge? A música é Sentimentos de Amor, com o Grupo Castelão. Vamos lá, então. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música.

Uns 30 anos. É, só que esse negócio de 30 anos, desde a primeira vez que a Zorilda veio aqui, que ele fala Zorilda, a gente está 30 anos. Só de falar 20, que está, né? 30 anos, já faz uns 20 anos que ele está falando. Faz uns 30 anos que está 30 anos. Não, mas, é... mas não revela a idade. Não, né, não, a idade, não. Não, eu não tenho esse problema, não. Não, e até é interessante deixar a Zorilda depois falar um pouquinho sobre os trabalhos de desobsessão, né, que nesse final de ano parece que aumenta, né, a preocupação com as pessoas e como é... E nos procurar. Acontece muito envolvimento espiritual, né? Muito. As pessoas ficam mais... Não sei se são carentes, né? Ou se são mais carentes, ou se... se sente sozinho, não sei, eu sei que procuram muito. Você vê, eu trabalho segunda-feira à noite com o seu Rui. A gente já faz esse trabalho há muitos anos, esse trabalho de desobsessão. E agora nós. Eu também trabalho nas quartas-feiras à tarde, num programa, na tarde de atendimento ao público. E eu até comentei essa semana que eu achei que esse dezembro, dezembro, foi bem. Está bem assim, as salas, a nossa sala está muito cheia. Essa semana, quarta-feira, agora que passou, tinha mais ou menos quase 40 pessoas. Às 3 horas da tarde, na quarta-feira, é bastante gente, né? É bastante gente. Além de ter os de sempre, tem os que estão chegando também, jovens, senhores, né, casados, namorados. Eu achei... Eu fiquei muito feliz no sentido de vir até o Paulo de Tarso fazer essa reflexão conosco. E também, assim, as pessoas vêm com tanta tristeza, tão querendo... uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Isso aí que ele acabou de falar, uma palavra de carinho, de amor, de... Aí eu vim conversar com alguém que me direcione um caminho, uma coisa mais certa, mais sucessiva. E a gente fala, o caminho só depende de você. Porque, apesar de tudo, nós ouvimos, né? Nós somos mais que ouvintes. E se a gente acha que você quer um carinho, a gente está aqui para dar. Principalmente um abraço. Porque a gente abraça muito, né, seu Rui? No Paulo de Tarso. E beija também. Então, isso eu acho muito importante. É espírita de bijoqueiro, né? Graças a Deus, né, que a gente tem esse... Nós amparamos quem chega assim muito aflito. Nós estamos ali para isso. E eu me sinto muito feliz de estar... trabalhando e meus grupos dos dois, né? É muito satisfatório. E você também já está, como educadora, está aposentada há bastante tempo. Já. Eu me aposentei, eu já tenho quase 20 anos de aposentada, né? Eu trabalhei quase 30 anos, né, na rede estadual, como professora, como pedagoga mesmo. E para mim foi uma satisfação. E eu sempre falo, quando eu desencarnar, eu tenho certeza que eu tenho uma salinha lá me esperando para eu dar aula. Porque é o que eu gosto. E eu um consultório. Olha lá. Não, mas eu lembro quando o Jorge trabalhava, né? Ele não era aposentado. Ele não era aposentado. Era a gente andava, não, muito, né, Jorge? Você ligava, nós íamos... na hora ele atendia. Agora que está aposentado, precisa marcar a hora com ele. Quer dizer, está muito mais tarefa agora do que quando trabalhava, né? Trabalha mais, né? Trabalha muito mais. Quantas vezes nós saímos, eu, você, seu Rui, uma turma para ele fazer evangelho no lar de alguém. Uhum. Você lembra, Jorge? Lembra. A gente trabalhava bastante. Agora eu só vejo o Jorge quando eu venho aqui. Ouvintes. Mas isso é bom. Você fica só escutando, né? Mas isso é bom e é importante, né? Mas aí agora, por exemplo, que a gente acaba fazendo mais coisas, mas também é mais... porque a gente fica mais livre, né? Quando a gente está trabalhando, a gente sempre está naquele lugar lá. Então, quando está naquele lugar, é mais fácil as pessoas localizarem a gente. É verdade. Então, não é questão de estar mais difícil agora. É questão de você estar em vários lugares. né? Então, estando em vários lugares, é mais difícil localizar. Mas, por exemplo, todo dia de manhã eu estou na AME, graças a Deus. Todas as manhãs todas eu estou lá na AME, lá fazendo alguma coisa, né? É, ainda mais que você mora ali mais perto, uhum, também, né? É. Que nem eu. Eu moro um pulo pro Paulo de Tarso. Pertinho, né? Eu achei interessante que eu me aposentei há muito tempo, mas nunca parei de trabalhar, né? Sempre trabalhando. E como é bom a gente sabe sentir que é útil e que é necessário, que é atuante, né? Porque esse negócio de aposentar, eu fiquei um ano só, quando eu aposentei, falei, eu vou ficar um ano sem fazer nada. Mas daí meu nome mudou, né? Em vez de ser Rui, era Jaque. Jaque é bom, hein? Jaque tá livre. Jaque tá livre, Jaque tá aposentado. Não tá sem fazer nada. À toa. O que eu aprendi de arrumar a cozinha era na hora do almoço, na hora da janta. Ah, não, deixa eu arrumar alguma coisa pra fazer. Voltou pra rua. Não, aí, porque, olha, aí voltou pra cama. A gente precisa valorizar o trabalho da mulher, né? Nossa, e a gente vê como é um trabalho repetitivo e cansativo também, né? Também. E eu sempre fui contra o trabalho repetitivo, porque eu achava que a gente precisaria sempre, eu nas minhas aulas sempre falava, a gente precisa parar de ser sempre aquele repetitivo, sempre a mesma coisa, né? Porque o homem não serve muito para trabalho repetitivo, a mulher não tem problema, ela pode deixar que ela faz tranquilo, mas o homem não aguenta, né? Não aguenta e não acerta também, né? Ele fica todo amarrado, não acerta fazer o que a gente faz. O homem não aceita. Eu acho que é cultural também. É muito cultural. Eu acho que é cultural também, porque, por exemplo, você pega na disciplina oriental, o homem já lá já é mais disciplinado, mais rigoroso. O pessoal tem, por exemplo, Japão, China, né? Na China, o pessoal trabalha muito mais que qualquer brasileiro e americano ocidental junto. Os caras começam 9 horas da manhã e termina 9 horas da noite. O pessoal trabalha. Então, já o latino não é tão disciplinado assim, não. Eu acho que é mais cultural, Jorge. É, Rui. Não, aqui a gente trabalha, foi falado no começo do programa, a gente trabalha aqui esperando a sexta-feira, depois esperando o fim de ano, depois esperando os feriados prolongados, né? Nunca vi gostar tanto de feriado prolongado. Na Colômbia, toda segunda-feira é feriado. Toda segunda-feira lá é quase feriado. Eu já nem marco reunião com os colombianos na segunda-feira. Esse último terça-feira pra frente. Esse último feriado, quando foi domingo, 10 horas da manhã, você já não conseguia andar mais em São José, em Jacareí, em lugar nenhum, porque estava tudo entupido, a Dutra, a Trabalhadores e todas as coisas. Eu falei, mas que é isso? O pessoal voltando dos locais, quer dizer, eu acho que nem tanto, nem tão pouco. Ia ser mais equilibrado as coisas. É feriado demais. Eu acho que a gente não pode ir para frente num lugar que tem tanto feriado assim. Não é possível. É verdade. Né? É verdade. Mas quando você estava trabalhando, você gostava tanto? Tem um lugar que é pior que aqui, além da Colômbia, o México. O México também tem feriado. Acho que assim, todos os países que têm a cultura católica têm esse problema. Porque eles têm muito feriado. A cultura católica, ela impregnou de feriado. Até não teria problema os feriados, né? Não teria problema. O problema é as emendas. Então, é feriado quinta-feira, não tem que trabalhar sexta. É feriado terça-feira, não tem que trabalhar segunda. Isso aí é que é ridículo. Não existe um negócio desse na vida. É só aqui mesmo. Por isso tem pouco espírita, né? Porque espírita tem que gostar de trabalhar, né? E pior que o trabalhador brasileiro é muito ruim em produtividade, né? E por isso que nossos produtos, às vezes, são caros, por causa da baixa produtividade do trabalhador brasileiro. É, porque aí não produz aqui e bota taxa para importação, né? Aí vai ficar caro. Mas isso aí, esse é outro tema, né? Vamos voltar pro tema do dia? O pessoal tá aqui participando já, mandem perguntas aí, mandem coisas que a gente vai repassando aqui pro Alan. Só uma coisa. Aqui já está aparecendo um link, tá, para vocês, zap.vivenciaespirita.org. Se vocês quiserem entrar no grupo do WhatsApp do Vivência Espírita, é só digitar aí no navegador zap www.vivenciaespirita.org, que ele já cai direto aqui no grupo do Vivência Espírita, para pedindo para entrar. Não se preocupe, é um grupo fechado durante a semana, ninguém fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, porque ele durante toda a semana é fechado, a gente só abre ele domingo durante o programa para interagir durante o programa ao vivo. Tá? Exatamente, quando chega antes do programa a gente abre, e depois quando acaba o programa a gente fecha. E aí então, quando não tem abre, a minha mãe já manda lá bom dia. Mas pode ficar tranquilo, isso não acontece durante a semana, tá? Ela fica bloqueada de enviar mensagem durante a semana. Eu queria aproveitar e mandar um beijo pro meu pai, que deve estar assistindo lá, né? A mãe tá aqui e o pai tá lá, né? São minhas referências, né? E um beijão para ele, tá lá na cidade de Paraibuna. Tá lá no aconchego dele. Beijo, pai. Daqui a pouco a gente se fala. Não, mas não, vamos continuar falando com o Alan sobre isso. Né? Mas essa melancolia que acontece com muitas pessoas, inclusive até a enquete hoje é mais ou menos sobre isso. Por que isso também, Alan? Porque a gente vê muita gente que se fecha assim emocionalmente, ou então fica muito vulnerável nessa época também, nessas épocas, principalmente época de Natal. Parece que a egrégora do mundo muda também. Embora a gente... Às vezes tem gente que não acredita nisso, mas o clima, digamos assim, aquele clima emocional muda. Parece que a emoção toma conta mais do ambiente todo. E algumas pessoas elas vão ficando introspectivas, elas vão ficando mais tristes. Eu acho que tem a ver com essa coisa da contabilidade da vida. Como a gente tem essa questão do calendário, né? O nosso calendário é o gregoriano aí. Ele dá a entender que existe uma finitude. Então, todos nós estamos caminhando... Olha o nome, né? Estamos caminhando para o fim do ano. Então, quando a gente vai nesse caminho de fim, de finitude, a gente começa a refletir as questões da vida. Então, assim, já está chegando o final do ano, e aí, será que eu trabalhei bem? Será que eu atendi as expectativas da minha família ou as minhas expectativas? Como é que eu vou me confrontar com isso ao final do ano? O que que eu vou pensar sobre mim ao final do ano? O que que vão pensar de mim no final do ano? Né? Então, assim, é sempre uma situação de balanço. O que que eu vou entregar daquilo que eu fiz durante o ano? Então, a gente vai acumulando situações emocionais e aquilo vai fazendo uma determinada pressão no sujeito. Claro que isso não é para todo mundo, tá? São pessoas que somatizam muito as questões. E aí vai chegando aquele tipo de prazo, né, de fim de ano, e eu fico, puxa, e agora? O que que eu faço? Uma categoria que eu vejo também que muitas vezes sofre no final do ano são os profissionais autônomos, né? Que tem aí seus consultórios, como eu, que tem seus escritórios, e se não houve um determinado planejamento, vai chegando ao final do ano, eles vão falando, nossa, eu vou ficar sem trabalho, vou ficar sem renda, preciso retornar em janeiro quanto antes, né? Porque se eu não conseguir fazer um planejamento até mesmo financeiro, eu vou ter dificuldade. Então, tem esse tipo de sujeito que não tem suas garantias legais, constitucionais, como o CLT, né? Uma sazonalidade. Que é sazonalidade. Né? Em compensação para outros, por exemplo, que vivem na praia, né, é o final mais esperado. Então, ele não vê a hora de chegar, porque tem a ver com a sazonalidade, como o Rodrigo falou, né, de verão, férias, movimento, faturamento. Então, é agora que é a hora de eu fazer o meu ganha-pão, de eu ter uma rentabilidade maior no meu quiosque de praia, no meu comércio de sazonalidade de praia, muitas vezes, né, que é muito comum na nossa cultura, tem a questão do verão. No verão, o pessoal vai mais para situações de água, mar e conforto, né? Então, assim... Loja de sorvete. Então tudo isso... Tem uma agitação, né, maior comercial, e o sujeito acaba esperando o ano inteiro isso, né? Então torce para que não chova. Então você vê, muitas vezes a alegria de um é a tristeza do outro. Então é esse o balanço que a gente fica o tempo todo se equilibrando. Né? A ansiedade, então, a gente pode falar que é você sair do presente e se preocupar com o futuro, é isso? Se projetar no futuro e ficar lá então, preso lá no futuro. Vamos lá, né? Ansiedade, né? A gente entende que todos nós temos ansiedade. É um sentimento comum. Tem uma associação de medo ali? Tem um princípio do medo, né? Mas quando que a gente identifica o sujeito que está numa situação de crise de ansiedade? Quando começa a nos preocupar? Quando ele traz esse excesso de futuro o tempo todo. Então, o sujeito que está aqui e daqui a pouco ele está pensando o que vai acontecer daqui a um determinado momento, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem. Né? A gente percebe esse desequilíbrio e começa a trabalhar o sujeito de que, olha, não dá para ficar antecipando o futuro. Não é possível, ninguém tem esse dom de saber o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 1 ano. Ah, mas eu estou no meu trabalho, eu estou preocupado com isso, se eu vou ter trabalho ou não. Eu falei, olha, trabalha o dia de hoje, vai preparando seu terreno para o amanhã, né, para você evitar essas situações. Então, assim, isso estou falando de trabalho, né? Pode ser na família, pode ser nas expectativas que você põe em determinada situação, mas a ansiedade, basicamente, a crise de ansiedade é quando você antecipa demais o que está por vir, né? Muitas vezes não tem nenhum sentido aquilo, né? Então, esse é, vamos dizer assim, a gênese da ansiedade. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim, sim. E a depressão? A depressão seria você ficar preso ao passado, por exemplo? Depressão pode ter uma gênese lá atrás, né? É uma das situações que pode levar o sujeito, mas muitas vezes situações do presente podem desencadear uma situação de tristeza profunda, né? Então a gente não pode confundir, por exemplo, o sujeito que está numa situação de luto com o sujeito que está em depressão. Nem sempre uma coisa está ligada à outra, mas uma coisa pode levar à outra. Né? Então, o sujeito que está ali numa situação... E luto, quando eu falo, não é só o desencarne, tá? É o luto relacional, muitas vezes. Estava num casamento que tinha projetado toda a felicidade naquilo, 10, 15, 20 anos, e de repente houve uma dissolução. A gente considera um período de luto relacional. Né? Isso pode levar a uma situação de depressão? Pode. Né? Assim como o teu passado também. Então, depressão, muitas vezes, ela o termo é erroneamente utilizado no meio comum por toda e qualquer tristeza. E assim como a ansiedade, a tristeza também faz parte da vida. Nós não vamos ter o tempo todo alegria na vida. Né? Vai ter algum momento ali que vai nos trazer uma reflexão, uma tristeza, alguma situação que não vai ser agradável. E para isso, a forma como a gente vai lidar com isso é que vai predizer o que pode vir a acontecer. Se eu sou um sujeito, por exemplo, que tudo que acontece na minha vida eu levo para tristeza profunda, eu sou um sério candidato a desenvolver um estado depressivo. Né? Agora, se eu sou um sujeito que fica o tempo todo pensando no amanhã, eu sou um candidato sério a desenvolver um transtorno de ansiedade. E dentro dessas duas situações de transtorno, pode-se desencadear uma série de outras. Então, depressão e ansiedade são temas que estão aí em alta, que precisam ser levados muito a sério, tá? A gente não pode nunca utilizar termos, é frescura do sujeito, ou o sujeito está fazendo para se aparecer. Não, gente, depressão e transtorno são situações da vida que podem desencadear um sofrimento terrível, tá? Então, precisamos levar mais a sério essas duas... são dois transtornos que estão muito bem catalogados, muito bem estudados. Não temos marcadores biológicos para nenhuma das duas situações. Por isso que a gente dá o nome de transtorno. Acho que eu expliquei isso numa outra situação que eu estive aqui, que muita gente fala assim, mas depressão, ansiedade é doença? Não, não é uma doença. Por isso que a gente usa o termo transtorno, né? No inglês a gente fala muito disorder, né? Que é a mesma coisa. Então, o sujeito tem um transtorno depressivo maior, né? Que é o TDM, que é uma tristeza muito profunda, muito distímica, né? E aí tem suas diversas nuances. O sujeito tem um transtorno de ansiedade, pode se desenvolver para um TOC, para uma agorafobia, pode. Está muito bem catalogado lá também, tá? Mas não é doença. Não tem exame que você faça. Não existe que diga assim, olha, o teu deu positivo para depressão ou positivo para ansiedade. Não existe. Tá? A análise é totalmente clínica. Precisa de avaliação psicológica, avaliação psiquiátrica para se dizer que o sujeito tem aquele determinado transtorno. Ok? E tem gente que acha que tem, por ter um fator ou outro, um aspecto ou outro aspecto que encaixa dentro de uma coisa, já antecipa um diagnóstico e fala, a pessoa tem TDAH, tem, sei lá, porque tá muito acelerada, pega um aspecto e já acha que tem... É, exatamente. Né? Então a gente precisa tomar um cuidado com essas questões, né, de você pegar uma única situação. Por exemplo, vamos entrar no TDAH daqui a pouco. É, na depressão, né, você tá lá, o sujeito tá com uma tristeza porque perdeu o emprego. Ele tá depressivo? Não, ele tá triste. É. Quando que isso pode tornar-se uma depressão? Quando o sujeito fica numa situação de incapacidade para fazer as coisas, por exemplo, que antes ele gostava de fazer. Então, o sujeito gostava de conversar, gostava de sair, de fazer uma atividade física, uma caminhada, encontrar com amigos. De repente, ele passa a não querer fazer nada disso. Vai para uma situação de isolamento social. Daqui a pouco, ele não quer sair da cama. Então, a coisa vai tomando um caminho. Não é um único aspecto. É uma soma de aspectos aí que levam o sujeito a desenvolver a depressão. Né? Então, não é de uma hora para outra, ela vem se desenvolvendo. Existem depressões que são ligadas a fatores orgânicos também. Né? Um sujeito foi diagnosticado com um câncer, isso pode levar ele para uma situação depressiva, daquela não continuidade de vida, da doença, ou seja, uma doença orgânica que impacta na vida do sujeito e leva ele para uma tristeza profunda. Então, pode acontecer também. Né? O TDAH, né, que está aí na moda, eu estou vendo uma... que eu diria que está ocorrendo um excesso diagnóstico, né, de tanto de TDAH. Teve uma época que foi o TEA, né, o transtorno espectro autista, depois é o TDAH, e agora eu estou ouvindo muito, né, estou ouvindo muito assim, ouvindo no consultório e lendo bastante sobre altas habilidades. Então, de repente, está todo mundo com superdotação. Precisamos tomar cuidado com isso, tá? Eu vejo um aumento diagnóstico para situações que não existem uma correlação. Né? Então, tem muita projeção de pais, né, que veem os filhos como sujeitos especiais e querem levar para esse caminho. Ou então, o diagnóstico, ele traz para a família, muitas vezes, alento. Né? Porque eu tenho um filho que não para quieto, não, ele tem uma hiperatividade constante e eu não sei o que fazer, leva no médico. Né? Ou leva num psicólogo. E aí consegue um diagnóstico rápido, dá um certo alívio para aquela família. Só que aí já pode desencadear outras situações. Né? Um sujeito diagnosticado medicamente com um TDAH, possivelmente ele vai para um caminho medicamentoso. E aí se de repente ele não tinha um transtorno, ele pode desenvolver, que a gente chama de iatrogenia. Né? Então o sujeito não tem nada, passou a usar a medicação, começou a ter. Então isso é perigosíssimo. Gente, remédio psiquiátrico é uma coisa muito séria. Necessária, mas precisa ser utilizado com muita sabedoria. Porque senão você pode desencadear algo que o sujeito, de repente, era só uma criança feliz, agitada, com saúde, e de repente ela está apática num canto da casa porque você está dando para ela metilfenidato, ritalina. Então isso é perigoso. Para depressão é a mesma coisa. Pessoas que têm uma situação, muitas vezes, ali pontual de tristeza, vão ao psiquiatra, saem com o seu pacotinho e, de repente, ela começa a ficar toda disfuncionalmente desequilibrada, emocionalmente desequilibrada, porque essas medicações, elas mexem com neurotransmissão. Então, elas são perigosas, a gente precisa ter muito cuidado a procurar, né, esse tipo de tratamento. Ele é necessário em algumas situações, sem dúvida nenhuma. Né? Mas eu não acredito que sejam para todas as situações. Né? Por isso é importante a avaliação médica, com cautela, com critério, para evitar desconforto no futuro. E por que que o Brasil é um dos maiores consumidores de psicotrópico? Eu diria mais uma vez que nós temos aí, acredito muito, num excesso diagnóstico. Então, assim, o Brasil já é considerado o país mais ansioso do mundo. Bom, aí você vai ver os números, né? Baseado em que essa pesquisa? Quando você começa a se aprofundar nisso, você vai vendo que é em cima de diagnóstico. Será que nós somos tão ansiosos assim? Essa é a dúvida que eu deixo no ar. Será que nós somos tão depressivos assim? Ou existe um interesse em diagnosticar por uma classe da saúde mental é pressionada pela indústria farmacêutica. Né? Hoje os medicamentos mais vendidos do mundo são para colesterol alto, gordura no fígado, diabetes, pressão arterial. Será que o mundo inteiro está desequilibrado a esse ponto? Ou será que é um excelente negócio para a indústria farmacêutica? Não duvido de que esteja ocorrendo a mesma coisa na área psiquiátrica. Então, é muito sério isso. Eu faço essa crítica no meu livro, né, com relação ao excesso diagnóstico, à prescrição medicamentosa em excesso, né? Essa prática que Michel Foucault fala, né, do biopoder, que é o sujeito que tem o poder sobre a saúde do outro. E a gente fica vulnerável. Se você vai para um profissional e pede um diagnóstico, ele diz, não, você tem isso, você fica vulnerável. Você fala, então tá, qual que é o tratamento que eu preciso fazer para me curar disso? Então aí vem a vulnerabilidade, aí vem uma questão ética envolvida. Isso é muito sério, tá? Você falou o livro lá, Ansiedade e Depressão, né? Isso. Tá, e hoje... eu coloquei o link aqui, tá o link no WhatsApp aqui também, tá, pessoal? E hoje é muito comum virose. As viroses parece que virou... Então, quando a gente não sabe o que é, a gente diz que é uma virose. Né? Então, isso é sério também, né? Agora, muitas vezes o vírus está no ar. Né? Então, aconteceu, se eu não me engano, acho que foi o ano passado, né, numa região litorânea aqui de São Paulo, desencadeou aí uma virose estomacal, né, num monte de gente, acho que foi em Santos, ali Guarujá, naquela região. E foram tentar identificar, que é o óbvio, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de saúde, não precisa ser mental, né? De saúde biológica, vê que tem uma correlação de despejo de dejetos, de esgoto no rio que vai para o mar. Vai dar um problema de o mar não dar conta de tudo, né? Então, assim, nós precisamos mudar esse conceito, né? De como é que nós estamos tratando nossas águas, nossos rios, a natureza, e vai todo mundo para a praia ao mesmo tempo, o sistema de esgoto enche, e aí dá aquela virose coletiva. Não vai dar certo, né? A pessoa costuma comer muito crustáceo, né? Muito ostra, na praia e tal. Eu não sei se vocês sabem, né? Um pouco eu li sobre isso, mas ostra e tal, elas são filtros, né? Então ela está filtrando ali a água do mar o tempo todo. Então pode desencadear uma virose. E aí quando a medicina não sabe o que é, ela diz que é uma virose, até para investigar também o que, que é. E quantos milhares de vírus, bactérias existem no planeta e a gente ainda não sabe, né? E você falou da ostra, assim, só por curiosidade, porque eu tenho aquário marinho, né? A gente, eu aprendi, né? Que é um aprendizado, né? Você leva anos para aprender. Mas eu aprendi que ele precisa ejetar nitrato e fosfato, né? Tirar o nitrato, né? E ele não tira naturalmente, você tem que forçar e tirar aquilo de dentro. A gente usa um skimmer, que são ondas, é como se fosse oxigênio, que gera essa partícula e leva ele para fora. Como que o mar faz isso? Pois é. Através das ondas da praia. Olha só, vem aonde a gente está. Então, as ondas das praias, ele é as bolhas que fazem, porque ele gruda em oxigênio e leva o nitrato para fora, que é o quê? É a sujeira do mar. Então, agora você imagine, Rodrigo, trazendo para o tema, né? Que a gente tá dando uma fugidinha, interessantíssimo, né? Estamos aprendendo, né? Mas agora você imagina festas de final de ano, todo mundo indo para o mesmo lugar. Imagina uma cidade litorânea que tem ali 30 mil habitantes, daqui a pouco tem 300 mil. Será que aquela cidade tem estrutura suficiente para dar conta daquele povo todo, né? Porque é comum. E ano após ano a gente ouve os mesmos questionamentos, né? Principalmente no litoral norte, aqui que a gente está mais próximo, né? Ouve no noticiário, né? Excesso de gente, faltou água, luz, o esgoto não deu conta. Aí vem uma chuva qualquer, inunda tudo, e a pessoa na fila, na padaria, no mercado, vira aquela loucura. Então, assim, será que o sentido da festa de final de ano é passar por todo esse perrengue? Porque é perrengue, né? Você ir para um lugar para descansar e passar por essa situação de trauma aí, né? Então, eu acho que a gente deveria questionar um pouco isso, né? Nas festas de final de ano. O que, que a gente vai fazer nesse final de ano? De que forma nós vamos descansar? Né? Quem que a gente pode ajudar, auxiliar ou melhorar? Né? Eu acho que seria esse o pensamento. Vamos aqui, falando aqui, quem está ligadinho com a gente também aqui, a Rosângela Costa, dando um bom dia. A Gisele Lacerda, lá de Itaberá, dando um bom dia aqui para a gente. Né? O pessoal da Fotoli, né? Fotoli, que é a Rosângela. É a Rosângela, da esposa do Carlos Chagas, que tem o programa aí, Fé e Razão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, vale a pena participar. O último programa foi sobre psicologia, então vieram um pessoal da Univap falar sobre psicologia, foi bastante legal, vale a pena vocês colocarem aqui, procurar no Vivência aqui, Fé e Razão. e assistir o último programa. A Rosana Costa também. Mais ligadinha. Recente, não é o último, né? A Rosana Costa ligadinha aqui também. A Miri Ui, bom dia, família Venciano. Um abraço. É, um abençoado domingo a todos. Aproveito para agradecer o livro do Dr. Alain, que ela ganhou no sorteio, né? Agradecendo aqui também. Foi no último programa, né? Foi. E um grande abraço também para a Zorilda. A Antônia, beijo para a Zorilda. Temos lindas histórias. A Miriam, mais uma vez aqui, um grande abraço a todos. A Rosilma Ferreira também, dando um bom dia. A Marisete Lessa também, estou lendo o livro, aprendendo muito. Que legal. É, a Fernanda Cassal também, bom dia para os amigos. Bom dia, querida Zorilda também. Uhum. Legal, e aqui no WhatsApp, quem entrou também foi o Luiz, lá de Aracaju, né? Manda bom dia, Jorge, todos que dirigem esse programa, que é desenvolvido dentro das linhas morais do nosso Cristo, nosso Senhor Cristo, Jesus. Parabéns, gratidão a Deus por esse momento de paz e de novos conhecimentos aos domingos. Luiz Henrique, lá da Caravana da Fraternidade, lá de Aracaju. Então ele deixou aqui a mensagem pra gente. Então, deixa aí o like, lembra de deixar o like, nos ajuda muito, deixar aí o joinha no YouTube e um comentário também, pode colocar aqui que a gente vai lendo aqui e comentando. E participe do sorteio, tá? Liguem para nós e quem não tá dentro do grupo do WhatsApp, tá aí, zap.vivenciaespirita.org, cai direto no nosso grupo, tá? Que a gente não manda mensagem durante a semana, tá? Não manda bom dia, boa tarde, boa noite, pode ficar tranquilo. Assim, o que eu vejo bastante também nesse período que a gente está falando é o balanço, parece que a gente faz um balanço de tudo, né? Uhum. Acho que parece até que é inconsciente muitas vezes esse balanço. E o balanço pode ser tanto positivo como negativo, porque quando a gente fala do positivo, por exemplo, a pessoa tem alegria, euforia, né? Gratidão pelo que conquistou muitas vezes, né? Esperança que vai melhorar as coisas, aí é legal. Uhum. É, quando o balanço é feito dessa maneira, que a pessoa está voltada muito mais para o lado positivo. Agora também, essa tristeza, essa melancolia que a gente fala, muitas vezes está ligada ao lado negativo, né? Porque às vezes a pessoa é solitária, né? Ela fica melancólica de alguma maneira. Por exemplo, a ausência dos entes queridos. Não quer dizer que o ente querido desencarnou, mas às vezes tem um filho longe, tem um parente longe, tem alguma coisa que não encontra. Então, essa época parece que chama mais a pessoa para isso, né? Também tem as saudades, a tristeza. Poxa vida, o ano passado o fulano estava aqui comigo, agora ele desencarnou. Nossa, quantos natais foram passados juntos, agora não tem mais. A pessoa começa a olhar lá para trás, para o passado, para essa saudade, para essa tristeza, né? Estresse muitas vezes, né? Também pressionado, por quê? Pelas compras que tem que fazer, pelo fechamento que tem que fazer, pelo monte de coisa que tem que fazer, como é que vai fazer, a lista de tarefas se torna interminável de alguma maneira também. Insatisfação e frustração. Nossa, não consegui fazer isso, não conquistei as coisas que eu pretendia conquistar durante o ano, né? Comparação também com as coisas perfeitas. Aí vê tudo na internet, tudo bonitinho, alguma coisa, fala, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Nossa, olha, porque na internet aparecem coisas fantásticas o tempo todo, né? Uhum. E tem gente que compara. Se você for comparar, você vai sair perdendo a maioria das vezes. Então, eu penso que esse balanço entre o positivo e o negativo faz com que as pessoas fiquem muito diferentes nesse final de ano em geral, Natal e Ano Novo. É a época que a pessoa mais pensa nisso aí que a gente está falando, né? Essa questão da comparação, ela é muito comum. Já é comum no dia a dia, né? A gente entra no mundo virtual, nas redes sociais, e a gente já percebe, né, o tempo todo, vidas perfeitas. E a gente sabe que vidas perfeitas não existem. Então, cada um está no seu desafio. Uns mais, outros menos, mas todo mundo está no seu desafio de superação, né? Que é a superação de si próprio. Aí você chega no final do ano e vê uma situação do tipo assim, festas perfeitas, né? Viagens, né? Maravilhosas, um sujeito numa situação familiar ali plena, né? Toda a sua família reunida, todo mundo muito lindo, maravilhoso, mas isso não é uma realidade de todos. E aí muitas vezes você está numa situação de solidão, de isolamento social, ou até mesmo de abandono afetivo, muitas vezes um idoso abandonado, um filho que não foi querido ali, que não foi acolhido. Você começa a olhar situações de famílias teoricamente perfeitas e olha para si próprio e começa a se comparar. E aí vem a situação do sofrimento, né? O sujeito começa a ficar, puxa vida, mas tá todo mundo bem? Aí começa, né? Todo mundo bem e eu não estou bem. Uma das coisas que eu falo muito para alguns pacientes que eu atendo é que, assim, tomem cuidado, né, com, além da rede social, com as notícias. Tem pessoas que ficam o dia inteiro ligadas em notícias, principalmente aposentados, né, que aí estão ali numa situação que não tem muito propósito e fica vendo notícia o dia inteiro. Olha, a notícia que mais vende na televisão ou na internet é a notícia ruim, gente. Então, assim, se você ficar o dia inteiro ligado em noticiário, você vai achar que o mundo está daquele jeito. E não está. Né? Apesar de nós termos aí, hoje, uma velocidade muito maior da informação, o que aconteceu no Japão agora, instantaneamente, eu estou sabendo. Né? Pode trazer você para um estado de sofrimento. Né? Então, assim, guerras, invasões, pressão política, fome, miséria. Isso está acontecendo o tempo todo, no mundo todo, já há mais de 200 anos. Né? O que acontece hoje é que a informação está instantânea. Eu estou aqui agora e estou sabendo. Se eu ligar um canal exclusivamente de notícias, ele vai noticiar o mundo inteiro, as situações penosas do mundo inteiro, 24 horas. Né? Não, e é interessante que você pega a televisão, tem um crime aqui, crime ali, mas não é um crime no estado de São Paulo, é um crime no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, olha, dá a impressão muito bem que colocado. Só tem crime, né? Muito bem colocado, olha. Crime, violência, nascimento e morte estão acontecendo a cada segundo. Nós precisamos entender que o Brasil, se for pegar só o Brasil, 213 milhões de habitantes, alguém está nascendo nesse momento e está morrendo. Alguém, a gente vê estatística policial, né? Ah, nós temos um celular roubado a cada 15 segundos. Vai ter notícia o tempo todo de roubo de celular. Vai da imprensa dar ênfase necessária para aquele assunto. Né? Então, se você ficar o tempo todo na TV ouvindo notícias, você vai achar que o mundo está... Nossa, tem celular sendo roubado a todo momento aqui na porta de casa. Não, não é isso. Não, porque tem um canal que de vez em quando eu vejo ali rapidamente, mas só tem crime. Mas é crime aqui em São Paulo, é crime no Ceará, no Piauí. Mas dá a impressão que... Dá a impressão que o Estado foi tomado. Que nós estamos vivendo um narco-Estado, estamos vivendo uma situação de penúria total. Não estou dizendo que está fácil. Está difícil, não está... nós vemos aí notícias, né, que tá tendo um conflito muito grande nesse sentido. Mas não é full time, não é o tempo todo. Né? Até mesmo o sujeito que comete crime, o sujeito amoral, o sujeito que tem esse transtorno aí de personalidade, né? Que a gente diz, ele também descansa, tem horas que ele dorme, que ele precisa parar um pouco. Né? Então, não é o tempo todo. Mas sim, Rui. Seu Rui, acontece muito todos esses tipos de notícias o tempo todo no país todo. Então, agora está... Caiu, parece que até é moda o feminicídio, né? Uhum. Eu ia falar nisso aqui também. Você liga lá... Está acontecendo isso, acontecendo aquilo, quer dizer, dá a impressão que feminicídio... Tem toda hora, né? Toda hora. Infelizmente, existe esse tipo de crime, né? É penoso para a sociedade, principalmente para a mulher, né? Que ela tem uma situação de perseguição na história dela. Se a gente for analisar a história feminina, tem uma perseguição enorme, né? E a gente um dia espera que isso daí acabe, né? Porque nós precisamos trabalhar a equidade de direitos nesse sentido. Mas... Como eu falei, se a gente ficar o tempo todo vendo notícia, a notícia que mais vende é a ruim. Eu não conheço nenhum canal de notícias que fica dando notícias boas. Fulano hoje foi contemplado lá com a visita familiar. De vez em quando você vê alguma coisa, mas é mais marketing do que notícia. Né? Então, mostrando as boas ações do ser humano. Eu não vejo isso, porque de fato não vende. Ser humano tem uma tendência natural para o trágico. O nosso canal vende essas coisas boas. Que bom, né? E por isso que a gente não tem sensacionalismo aí que tenha esses canais de notícias. Né? E são os que mais dão audiência. Infelizmente, né? São os que mais têm audiência. Então, assim, ouvir notícias boas, nem sempre a gente está preparado. Né? Então, assim, é muito sério isso. Eu recomendo, assim, sabe aquela história do desliga um pouco a televisão, desliga um pouco da rede social... Porque senão é inevitável você fazer comparações. Você vê lá uma festa de final de ano maravilhosa, champanhe estourando, importada, noite dos seus iates, aquilo ali não é para a maioria. Não entenda que aquilo ali, poxa, eu não tenho aquilo, então eu sou infeliz. Não, não vá para essa comparação que você vai ser infeliz em tudo. Quando você compara o outro. Né? Esse é um problema muito sério, isso é do humano. Legal. O que acontece, a gente vê na televisão muitas festas que está tudo bonito, maravilhoso, mas a periferia, o pessoal pobre não tem acesso a esse tipo de coisa. Né? Uhum. É triste isso, né? Mas no sistema que a gente vive econômico mundial, vamos pegar do Brasil, né? Que é um sistema capitalista. Tem outro melhor, gente? Não tem. Por enquanto não inventaram nada melhor que isso, mas é o que tem para o momento. Então, a gente pode mitigar e diminuir essa situação de igualdade, de equidade aí social? É possível trazer algum alento para alguém próximo que está numa situação difícil? Você tem essa possibilidade? Faça. Né? Agora, você ficar numa situação vulnerável comparando com o outro o tempo todo, você vai ficar em eterno estado de sofrimento. É, porque o interessante é que nós sempre comparamos com os Estados Unidos, né? Uhum. E eu sempre brincava com meus alunos, dizendo, olha, minha gente, as novelas da Rede Globo, uhum, é uma coisa irreal, porque o real são as novelas mexicanas, né, que mostra, é igualzinho a gente aqui, né, mas o pessoal não assiste a mexicana, ela gostava das novelas de luxo, como dizia lá o grande... O 30 lá, ele dizia que quem gosta de luxo é pobre, quem gosta de coisas pobres é rico, né? Quer dizer, então ele distorcia as coisas, né? O melhor sistema econômico que eu acho que é o sistema espiritualista. Uhum. Que ela, só que só tem lá no nosso lar, né? Que é o bônus horas. Não, né? Tem aqui. Aqui ainda é o capitalismo. A gente, né, não consegue pagar as contas com bônus horas aqui. Né? Não, então, tem como, né? Todo mundo precisa comer, trabalhar, sobreviver, pagar boleto, né? Não tem muito o que fazer. Não dá para pagar a escola com bônus horas ainda. O que a gente precisa ainda trabalhar aqui na Terra, né, é a redução dessa desigualdade. Né? Porque aí tá demais. Mas né? Um dia a gente vai chegar, né? Vai, vai. Eu acredito muito nisso. Todos não dizem que estamos indo para uma situação de regeneração, né? Então, é possível daqui que... Daqui uns 200 anos. É possível que a gente não veja mais situações de pessoas nessa vulnerabilidade, né? Então, eu acredito muito nisso. Não estamos caminhando para uma situação de evolução. Então, vamos fazer o nosso papel. Se a gente for comparar com o passado, nós já melhoramos muito. Muito. Né? Olha a expectativa de vida. É. Né? Uhum. Na Idade Média, era 30 anos. Uhum. Nós estamos caminhando para uma expectativa de vida. Está tão comum a gente falar assim, eu conheci um senhor lá 100 anos, uhum, 99 anos... Quando que a gente imaginar, né, que chegar nesse ponto? Sem precisar olhar antes da Idade Média, né? Sem precisar olhar antes, que era muito pior, né? Uhum. Mas nós vamos encontrar na Idade Média Inquisição, Santo Ofício, nós vamos encontrar escravidão, nós vamos encontrar lá no começo as cruzadas, nós vamos encontrar tudo isso que hoje a gente não tem mais. Então, aliás, nós temos... Desculpa te interromper. Uhum. Nós temos situações que eu acho interessante colocar. Por exemplo, o sistema prisional. Né? Uhum. Ele é recente na história, uhum, da humanidade. Né? É um sistema assim, que deu um pouco mais de humanidade para o sujeito que comete o crime. Uhum. Né? O futuro é não existir o sistema prisional? Obviamente. Tem países no mundo já que já não tem mais ninguém preso. Né? Tem situações na Dinamarca, na Noruega. É tão pouca gente sendo... encarcerada, que eles estão reduzindo cada vez mais e abolindo isso, porque uma sociedade como um todo já entendeu que nós temos regras morais, sistemas éticos que devem funcionar. Era o caso da Venezuela, eles mandavam tudo para os Estados Unidos. Eles exportavam, né? É diferente, né? Exporta, se você, né, for ver, aí então o que acontece? É um modelo que a gente pode encontrar dentro da própria terra. Se a gente for ver um país desse, ele já está na regeneração faz tempo já. Já, né? Olha, nós vamos encontrar não vários mundos no nosso Venezuela. Mundo. Né? Não. Ah, tá. Mas nós vamos encontrar isso, né Jorge? Vários mundos dentro do nosso mundo. É. Uhum. Né? Situações que você vê no mundo todo que são muito diferentes, uhum, mas estão dentro de um espectro. Exato. Uhum. Ou seja, você encontra a colônia espiritual e o umbral no mesmo plano. Né? No mesmo plano, exatamente. Tem gente que vive uhum, uma felicidade relativa, né? Porque a gente sabe que a felicidade, uhum, não faz parte desse mundo, uhum, né? É uma felicidade relativa. E tem gente que vive umbral, né? Vive um inferno, inferno na felicidade terra. E tristeza, a gente não pode terceirizar, tá, gente? E situações ao contrário que dentro do mundo também. Lugares que tá, se a gente for prestar atenção, ele tá como se estivesse começando a expiação e provas agora. Tá lá no comecinho ainda. Então, as mudanças estão acontecendo aí. É só a gente ver a história que a gente vê que hoje nós estamos muito melhores. Agora, esse problema da... Não é problema, né? A divulgação e também com as comunicações, né? A rapidez de tudo, vê o caos que nós estamos mergulhados. Mas dentro desse caos tem coisa boa pra caramba. Muito melhor do que já aconteceu, né? Muito melhor do que... Cada dia está melhor. Embora, agora, fala, poxa vida, como é que a gente vai fazer com essa bagunça que está aí? Uma hora vai ter que sair, eles vão ter que sair daqui. Se não se adaptar, vai ter que sair. Então, todo mundo está tendo sua chance, todo mundo está tendo sua oportunidade. Daqui a pouco não tem mais jeito, vai saindo. Em alguns lugares, quase que não existe mais. E vai fazer, a limpeza vai acontecendo sem a gente perceber. Não fica esperando apocalipse, não, né? Ficar esperando apocalipse de uma hora para outra não vai dar certo. O apocalipse já está acontecendo faz muito tempo. Teoria do zumbi, né? Calendário Maia, já passou tudo isso e tem 2012, gente que ainda... 2012, né? Isso aí é muito marketing, né? Mas para criar ali uma narrativa. Né? Tem uma perguntinha aí, Carlinho? Tem. A Lislaine pergunta para você, Alan, qual é a melhor maneira de aproveitar esse período reflexivo para modelar mudanças de pensamento, rotinas e planos? O ideal é que a gente, né, todos nós, né, vamos aproveitar esse momento de final de ano para refletir como é que foi meu ano, né? O que eu posso fazer de planos para o próximo ano? Aprender com o que já passou e projetar um novo futuro. A recomendação é sempre ir para esse lado reflexivo. Tem pessoas, por exemplo, que ficam muito ansiosas nessa época. A gente recomenda, faz uma atividade física, fica próximo ao natural, frequente a natureza, né? Isso aí ajuda bastante. Evitar os excessos, né? A gente fala muito disso na psicologia, que a gente se preocupa muito com os extremos. Então, o excesso de festa, o excesso de comida, o excesso de bebida, tudo isso pode trazer malefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Né? Então, você se recolher numa situação reflexiva talvez seja um momento ideal. De fazer aquela boa meditação, aquela caminhada que sempre planejou e nunca fez, faz agora. Né? Ah, estou muito ansioso, ansiosa. Procure um contato com o natural, com a natureza, longe das aglomerações. Eu sei que é difícil para essa época do ano, mas tem lugares aí próprios para você estar se recolhendo. Trabalhe a tua espiritualidade, a tua religiosidade, independente da crença que você tenha, né? Busque aí fontes de inspiração. Eu sempre dou o exemplo da natureza, o natural, porque eu acho que ali você vê a conexão com o universo, com Deus, por tudo aquilo que você achar de melhor e positivo na vida. A natureza nos ensina o tempo todo isso, né? Observar os pássaros, as árvores, o céu, por que não? Né? Tudo isso te traz paz. Pode observar aqui. Tem um livro interessante que eu li faz algum tempo, que é um livro sobre TDA. E não tem nada a ver com um transtorno, né? Ele diz que é transtorno déficit de árvore, né, que nós estamos. Não é com hiperatividade ou nada disso. O ser humano precisa se conectar mais com o natural. A gente está muito aí em volta de situações do dia a dia que a gente não se dá conta. A vida não é só o trabalhar e pagar boleto. Né? A vida pode ser algo mais. Então, nessa época do ano, se você puder se compenetrar dentro daquilo que você realizou, quer realizar, os seus planos para o próximo ano que vier, que seja de uma forma mais natural, é melhor. Ah, esse seria esse o conselho que eu daria, aí, a indicação. O Valdeci colocou aqui: infelizmente, notícias ruins enchem as igrejas e templos. É relativo, né, essa colocação do Valdeci, porque eu acho o seguinte: a igreja e templo é feito para isso mesmo, né, para a gente chegar lá e querer resolver as coisas da vida da gente. Né? E, com certeza, quem está no atendimento fraterno, né, nós aqui, todos nós que estamos acostumados a fazer atendimento fraterno é para resolver problemas. Então as pessoas vão levar esses problemas emocionais dela para dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro dessas coisas. Dentro dos consultórios, é, né? Consultórios, é claro. Né? Consultório já é o lado profissional, né? Uhum. Agora é como um amigo meu fala, psicólogo de pobre é preto velho, né? Aí o cara vai procurar o preto velho das Orildas lá. Quantas vezes o preto velho das Orildas resolveu o problema da pessoa, né? E pior que ela ainda tem que manter o padrão, não pode nem mandar para o consultório do filho dela, que o preto velho vai brigar com ela, né? Então, vai pelo amor, a maioria vai pela dor, né? Pelas igrejas, então, templos, né? Então, eu acho que a colocação do Valdeci é legal, mas eu acho que ao invés de ser infelizmente, é felizmente, as pessoas estão indo também para esses lugares para fazer as colocações delas. Eu acho muito mais positivo, Jorge, a pessoa que vai buscar determinada ajuda para essas entidades do que ele correr, por exemplo, para o bar. Né? Então, assim, olha, eu estou com um problema sério, então eu vou beber com os amigos. Né? Uma situação, ele piora mais a situação dele. É. Né? Se ele vai procurar instituição religiosa, pode ser lá que, no mínimo, eu imagino isso, que o sujeito vai pegar ali como... A Bíblia, pelo menos, né? No mínimo, ali, alguma instrução ali positiva ele vai pegar. Se isso vai trazer sofrimento ou não, é uma coisa que vem depois, né? Quando eu falei do preto velho aqui, eu não falei brincando, não, tá bom, pessoal? A Zorilda tem, não é preto velho, no caso dela, é uma pretinha velha que ela tem, que ela recebe, que é guia dela, e ajuda as pessoas muito. Eu já vi várias vezes a pretinha velha dela botar as pessoas no lugar. E é pretinha velha só de nome, porque ela é braba pra caramba também quando tem que ser. Não, entendeu? E é filosofia de vida. Ensina, porque o objetivo das casas religiosas é justamente mexer com a espiritualidade do indivíduo. Uhum. Porque a gente vê que eles vêm buscar coisas espirituais. Como nós sempre falamos aqui, Jesus não veio falar para o corpo, ele veio falar para o espírito. Então, as casas religiosas, elas justamente deveriam trabalhar para cuidar do espírito. E nós temos muita religião que, infelizmente, só cuida da parte material, né? E eu faço até uma crítica dentro da nossa própria doutrina, dentro das nossas casas, que são poucas que... coloca a pessoa de frente a frente com uma entidade, para a entidade aconselhar, para a entidade chegar e... Porque o respeito é muito maior, falando sério. Porque você fazer uma entrevista, um atendimento fraterno, você mesmo com a pessoa, você pode quebrar a confiança da pessoa. Não, quebrar a confiança, não. Você não... A pessoa não ter confiança suficiente para poder ela falar aquilo que está acontecendo com ela, às vezes, ali. Não é como ela está num consultório de um psicólogo. Porque quando ela vai para o psicólogo, ela está disposta a chegar e se abrir. E ele tem argumento suficiente também para conseguir tirar aquilo da pessoa, muitas vezes. O que está acontecendo com ela? Tirar as coisas de dentro dela. Agora, quando a gente faz um atendimento normal numa casa espírita, que nós não somos psicólogos, é mais complicado. Agora, quando a entidade atende, é diferente. A pessoa já tem um respeito muito maior, já vê que tem algo ali a mais do que uma pessoa, né? E ela consegue. E esse trabalho que vocês fazem lá, esse trabalho que vocês fazem aí há mais de 60 anos, vocês ouviram? Eu acho muito legal, porque você coloca muitas vezes a pessoa falando: não, agora você vai conversar com a entidade aqui. E ela chega e vai aconselhar, vai falar, vai fazer tudo isso. Então é muito bacana isso aí. Não, e tem gente que tem que receber aquele choque, né? Chegar e falar: o problema é seu, você tem que se virar e colocar. Por isso que os pretinhos velhos são muito bons, porque ele fala a linguagem simples e crua para as pessoas. É verdade. Né? E não fica enrolando, não. É vapt-vupt. É verdade. Na psicologia, a gente trabalha parecido, mas diferente, né? Vamos dizer assim. O desafio maior no processo psicoterapêutico é, por mais que você saiba, né, muitas vezes ali o que a intervenção que deve ser feita, ou a colocação para o sujeito de como ele deve agir ou fazer, né, a última coisa que a gente faz, né? No processo terapêutico, o desafio maior do terapeuta, do psicólogo, é fazer com que a pessoa reflita suas questões e ela encontre respostas dentro de si mesma. Em raríssimas vezes a gente faz intervenções do tipo: olha, acredito que esse caminho é inadequado ou adequado. Esse é o desafio maior. Por isso que tem muita gente que procura terapia E eu vejo muito isso acontecer. E elas falam assim, puxa, mas não está resolvendo o meu problema. Mas psicólogo não está aqui para resolver problema de ninguém. Está aqui para elucidar suas questões. Ressignificar papéis, passado, presente, futuro. A gente trabalha isso num processo. E isso demanda muito tempo. Então, muitas vezes, as pessoas procuram a gente querendo um alívio imediato, uma situação de resolução rápida. Na psicologia não é assim que funciona. Pode ser que numa escuta ali terapêutica a pessoa já se fique aliviada e já se sinta acolhida. Acontece muito isso. Mas num processo longo de mágoas profundas, questões da infância, nas relações familiares ou profissionais, demanda muito tempo. Por isso que a gente fica muitas vezes com o paciente durante 6 meses, 1 ano. Muitas vezes a gente sabe o que poderia ser feito, mas a gente não faz essa intervenção justamente porque quer que o sujeito tenha um insight para aquilo e tome uma atitude por ele. É, você tem que mostrar o caminho, né? O caminho. É, eu sempre falo assim, olha, eu vou estar sempre ao seu lado. Nunca na frente nem atrás. O caminho é seu. E nem carregando o problema não, da pessoa. Você já imaginou se eu levasse tudo que eu ouço para o consultório, para a minha vida pessoal, para dentro da minha casa, eu enlouqueceria junto. Né? E as decisões que a pessoa quer que você tome para ela, é o maior barato, né? Também não posso, né? É. O que a gente sempre coloca é assim, quando a pessoa fala, ah, mas o que você acha que eu devo fazer? A gente devolve a pergunta, vai para o método socrático, né? Uhum. Mas o que você acha que você poderia fazer para esse tipo de situação? E aí a gente vai aparando ali, encaminhando a pessoa. A ideia da psicoterapia é dar para o sujeito, além da reflexão sobre si próprio e a vida que tem, autonomia e independência. Né? Eu penso assim, eu penso mesmo, eu tenho convicção disso, que quem deveria dar instrução para as pessoas, para nós, dentro do Centro Espírita, sobre atendimento fraterno, devia ser sempre psicólogo. Pegar os psicólogos espíritas e quando tivesse os cursos, né, que a gente faz lá. Ah, vai ser um curso de atendimento fraterno. Tem que ser psicólogo. Justamente para deixar as pessoas bem esclarecidas sobre esse ponto. Não, você não consegue colocar, você não consegue resolver o problema da pessoa. Ajuda ela a resolver, ela mesma resolver. Exatamente. Né? Você sabe onde eu vejo muita dificuldade no que você falou, que é bem importante? É, que agora melhorou bastante, né? Mas imagina se nós tivéssemos em todo hospital, principalmente UBS, né, como porta de entrada, olha, você vai ser primeiro atendido por um psicólogo. Uhum. E ele vai fazer os encaminhamentos. Não é que eu estou puxando isso para a classe, claro. Não é isso. Né? Mas já pensou uma pessoa que, de repente, tem situações emocionais ali que ela pode ser atendida naquele momento? A gente vê isso muito no CAPS, né? No sistema SUAS, que a gente chama, que é o sistema de saúde pública, de assistência social. Você já imaginou se a gente tivesse só equipes assim o tempo todo, né? Psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, que fizesse atendimentos em todas essas áreas, até mesmo na jurídica. Muitas vezes a pessoa vai com uma situação lá de raiva. Eu fiquei um tempo estagiando na Delegacia da Mulher e a gente fazia um atendimento primário junto com a recepção ali. Olha, como era interessante, muitas questões se resolviam ali mesmo. Né? Que a pessoa só estava ali, olha, ele me xingou e eu quero me vingar. Falei, calma, me conta exatamente o que aconteceu. A pessoa ia se aliviando, ia ficando mais calma. De repente foi só um desentendimento. Você tem certeza que isso aí, você quer que vire uma situação de denúncia que envolva a polícia? Então, de repente é só um acolhimento. E muitas vezes a pessoa fala, não, já resolvi o problema, conversei com o sujeito e está tudo certo. Ok. Né? Já imaginou na defensoria pública, por exemplo, você ter lá psicólogo atendendo, né, no balcão de atendimento? Olha, vem cá, eu quero entrar com uma situação. Tá, vamos ver o que você entender a história da pessoa, acolher. Eu vejo muito as pessoas com uma deficiência de escuta. Né? A deficiência de escuta está na nossa sociedade, a gente podia melhorar muito isso. Se a gente ouvisse mais as pessoas, se tivesse um olhar mais atento, de acolhimento para isso, né? Eu acho que a gente iria melhorar assim, muitas questões da vida. Só um minuto, o Valdeci colocou aqui também, o Valdeci mais uma vez, notícias ruins aumentam a venda de medicamentos, planos de saúde e indústria da segurança. O Alan falou sobre isso aqui, né? E um programa que o Alan fez aqui foi, nós falamos especificamente sobre todas essas preocupações, né? Falando sobre isso mesmo, o exagero no receituário de remédio, todas essas coisas aí para as pessoas. Foi um dos programas do Alan. Você entrar aí no YouTube, no YouTube, se colocar a Alan lá no Santos, você vai ter uns três programas dele. Sim. Um deles é só... Acho que foi no lançamento do livro, né? Que aí eu faço essa crítica lá no livro. O livro é mais ou menos isso também, né, Alan? Fala bastante sobre O livro, o título dele é Ansiedade e Depressão, mas ele não é especificamente para falar só da ansiedade e depressão. Uhum. É para falar desse ciclo, que o subtítulo do livro é o ciclo perverso. Isso, né? Exatamente. Que envolve ali empresas de administração... de saúde, né? Os planos de saúde, uma parte da área da saúde, a indústria farmacêutica. Então, um ciclo ali muito complexo que desencadeou crise lá nos Estados Unidos muito forte. Eu faço uma crítica lá também, uma crítica assim, reflexiva, né? No sentido de que, puxa, peraí, quando saiu o primeiro código diagnóstico de saúde mental, tinham 106 categorias de transtornos. Hoje nós estamos quase em 400. Será que aumentou esse número todo de transtornos ao longo aí dos últimos 20, 30 anos? Eu tava conversando. Tem nome de doença, de transtorno, gente, que a gente nem fazia ideia que existia. Eu estava com uma amiga nossa, e o menino é inteligente pra caramba, o menino, né? Esperto pra danar. E educadinho e tudo, conversa com a gente normal, mas foi lá. Não, ele foi o menino, levaram o menino lá, levaram o menino e descobriram que tem transtorno, não sei de quê, transtorno, não sei de quê, transtorno. Falei, não tem nada disso que vocês estão falando, presta atenção. Menino normal aí, igual todo mundo. Se você levar qualquer, se você for, imagina um de nós aqui do programa Vivência Espírita sendo analisado. O Alan tem que ficar longe dos controladores lá. Que a gente vai sair com tanto transtorno de lá, com tanta coisa. Se você pegar, Jorge, o código, né? Existem dois códigos no mundo ocidental muito utilizados. É o DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental Americano, que é feito pela Associação de Psiquiatria Americana. E existe o CID, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? O CID, ele é europeu, ele foi desenvolvido pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E a gente usa no SUS o CID. Então tem lá aquela siglinha, qual que é o CID do sujeito, né? Tem lá F40.1. Cada nomenclatura dessa é um transtorno, né? E esse tanto o CID, que foi desenvolvido logo depois da Segunda Guerra, quanto o DSM, eles foram aumentando ano após ano a categorização dos transtornos. Se você pegar hoje o DSM, que tem mais ou menos umas 500 páginas, eu acho, você abrir ele e começar a ler, porque ele não é um livro de leitura, é um manual de consulta, você vai se encaixar em algum transtorno ali. Eu acho que foi se você não tiver cuidado, você vai se encaixar. Eu acho que foi nesse programa mesmo que você falou, foi falando de uns transtornos, não sei se foi outro. Eu saí daqui com uns 4 ou 5. foi o programa 1064, tá? Poxa, que é o Ansiedade e Depressão. Aí tem um outro que foi o 1086. É um desses. Que é a Ansiedade e Depressão nas diversas gerações. E eu saí feliz pra caramba. Vou botar os dois links aqui. Eu saí muito feliz porque eu achava que eu não tinha nada, aí saí feliz. Eu falei, nossa, você quer ver você quer ver uma coisa bem preocupante que ocorre muito na parte médica? E aí, estou fazendo uma crítica, mas medicina é uma coisa importantíssima para a humanidade. Todo mundo deve fazer check-up, procurar ajuda médica e psicológica, se necessário, tá? Mas eu tenho a parte crítica também. Você quer ver uma coisa? Quando você vai procurar a psiquiatria, para poder você sair com um pacote medicamentoso, ele precisa colocar um diagnóstico para você. Ele precisa colocar o código CID lá, senão a farmácia não pode vender aquele medicamento que ele é controlado. Né? Então, muitas vezes o médico vê que ele também fica numa situação ruim, ele vê lá o psiquiatra, não estou vendo que a pessoa está precisando de um determinado sedativo para acalmar um pouco mais e tal. Claro, eu poderia recomendar também alguma coisa à base de passiflora, tal, natural, que já ajudava. Mas na praxis dele, ele vai para o medicamento. Então, peraí, deixa eu dar um sedativo, um benzodiazepínico aqui para ela. Só que ele é obrigado a botar um código de doença. Então ele coloca ali muitas vezes transtorno, ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, e a coisa vai piorando. Aí o sujeito lê aquilo e fala assim, puxa, será que eu tenho isso? Mas o médico passou, então é verdade, eu devo ter isso de fato. Olha que perigo que uhum. é esse tipo de receituário, né? Então, de repente, a pessoa só estava ali no estado emocional complexo, que exigia uma certa calma, uma certa concentração, uma melhora ali do seu estado emocional. Aí ele toma aquele sedativo, mas já sai com o diagnóstico. Então, a receita, ela obriga o médico a colocar um diagnóstico. Isso é perigoso. Agora, vocês imaginem isso, eu estou falando questões para o adulto. Imagine isso na adolescência e para a criança. Que a mãe vai procurar a medicina preocupadíssima com o agito excessivo ou falta de concentração da criança e ela sai com o diagnóstico e o medicamento. Esse é o perigo, essa é a crítica que eu faço. Não estou dizendo que não é necessário. A medicação ela precisa, inclusive, evoluir. Eu sou a favor cada vez mais. O que não pode ter é um interesse econômico por capital por trás disso. Você não pode ter um código desse, que a gente quer importantíssimo, DSM, onde 70% do grupo que fez o código tem ligação com a indústria farmacêutica. Isso é que não pode acontecer. Então, assim, o código foi desenvolvido, mas 70% do grupo que desenvolveu aquele transtorno, todos aqueles transtornos, tem uma ligação declarada, tá, gente? É o sujeito que declara, ó, eu tenho uma ligação com a indústria tal. Ele tem que declarar isso se ele tem ligação. A indústria patrocina o congresso, patrocina os eventos. O sujeito fica numa situação de lobby ali muito forte. E lá nos Estados Unidos isso é comum. No Brasil, nem tanto, porque ele não tem muita pesquisa científica uhum. nesse campo. O que a gente tem aqui no Brasil é muita indústria farmacêutica de repetição, de genérico, né? Então ele repete aquilo que já existe. E uma coisa que eu vejo também é assim, a minha percepção. Centro espírita não é lugar para tratar depressão, não é lugar para tratar transtornos. Né? Dirigente de centro espírita, câmara de obsessão, tratamento espiritual dentro do centro espírita não é para tratar doenças como depressão. Uhum. Né? Então aí vem um assistido que está... já relatou que tem diagnóstico com depressão e tudo mais, ah, vou assumir isso, outra... Não, tem que caminhar para um psicólogo, para um psiquiatra e não querer resolver a situação uhum. dentro do centro espírita. Excelente colocação, Rodrigo. Então, porque muita gente, até uhum. ouvintes aqui que procura a gente, vem se apoiar na gente, só que, olha, eu sou profissional de tecnologia. Uhum. Eu não sou psicólogo. Uhum. Eu não sou psiquiatra. Né? Eu não vou resolver o teu problema. E eu não tenho que querer resolver o problema particular de ninguém. Ele tem que procurar ajuda especializada. Ótimo, Rodrigo. E é um negócio. Eu vejo muita gente querendo resolver problema dos outros sem ser profissional nisso. E dirigente de espírita, se você não é psicólogo, se você não é psiquiatra, passa para quem é. Eu vou, né? vou até estender um pouco essa tua fala fantástica, né? Tem gente fazendo tratamento de saúde mental no chat GPT. Com inteligência artificial. Gente, não é um caminho, tá? Esse é um caminho perigosíssimo. Vamos lá, o Rodrigo é especialista nisso, tá? Eu vou falar aqui agora, Rodrigo, se eu falar alguma bobagem, você me corrige, né? A inteligência artificial, ela é um conglomerado de informações da humanidade. Todo mundo vai lá e informa o que quiser na rede. A inteligência artificial vai lá e mistura isso. Tem inteligências artificiais fantásticas, tá? Eu, inclusive, uso uma para pesquisa, né? Que ela dá fontes, artigos científicos. Mesmo assim, ela não está me dizendo o que eu devo fazer relacionado à saúde mental. Ela está me trazendo um campo de artigos. Nem todo artigo científico, e a comunidade científica se antenou disso agora, faz pouco tempo, nem todo artigo científico, porque foi publicado, é real. Eu já peguei artigo científico para escrever o meu livro. Se você ver as referências do livro, olha, você não faz ideia a quantidade de coisa que eu tive que ler, o tempo que eu tive que me despender para escrever aquele livro. Né? A quantidade de referências que eu peguei e que eu descartei de artigos científicos, vocês não fazem ideia. De artigo que o cara coloca lá, a imagem do cérebro deu um indicativo sobre determinado transtorno. Você pega aquele artigo e pronto, descobrir o marcador biológico. Né? Você começa a ler o artigo, no final, na conclusão, está escrito: não conseguimos obter informações suficientes. Então é a narrativa. Temos que tomar um cuidado com isso. Né? Então, assim, cada lugar com o seu propósito. O centro espírita, a entidade religiosa, ela é importante porque trabalham outras energias, né? Eu, inclusive, estive numa palestra na semana passada, ou retrasada, não me lembro, no Paulo de Tarso. Eu saí do meu consultório, eu não tinha o último atendimento, tenho dificuldade de horário. Eu saí e falei, acho que dá tempo de eu assistir uma palestra lá. E uma palestrante muito boa, Márcia, se eu não me engano o nome dela, ela estava falando sobre um determinado assunto, não me lembro agora de cabeça, mas o que mais me chamou a atenção foi que, ao final, ela falou assim, o CFM, tá, que é o Conselho Federal de Medicina, já tem um grupo de estudo lá dentro para entender essas questões da influência da oração na vida do sujeito. Olha, eu estou falando Conselho Federal de Medicina, já está inclusive à frente do nosso, do meu conselho nesse sentido, dizendo que, peraí, gente, não tem nenhuma evidência científica, né, dizendo que a oração é isso ou aquilo, mas algum efeito ela está dando. E nós estamos atentos a isso. Vamos estudar isso? Esse como, é o caminho. Olha a própria ciência espírita, né? Ela está evoluindo. Faz parte da psicologia? Não. Vai se encontrar lá na frente? Talvez. É como o Conselho Mundial de Saúde também mandou, já orienta a ver também o aspecto espiritual do paciente. Sem dúvida. Né? Na psicologia, a gente trabalha as psicodinâmicas, né? Então, são aquelas psicologias que estão ali mais espiritualizadas, tal, já tem alguma coisa nesse sentido. Vamos nos encontrar lá na frente? Provavelmente. O que eu tenho hoje, né, dentro da psicologia? Tem uma praxis própria. Eu escolho uma abordagem que faz sentido para mim. No meu caso, faz mais sentido a psicanálise. Então, eu utilizo a teoria para ajudar o sujeito dentro dessa teoria, né? Foram anos de preparo, faculdade, pós-graduação, leituras praticamente diárias. Todo dia eu estou lendo alguma coisa diferente na área e não consigo alcançar, porque é muita coisa. Nem toda abordagem ela consegue dar conta de tudo. O sujeito que está muitas vezes lá como um intermédio, né, no centro espírita, ele tem a sua vocação lá, o seu preparo também, porque ele tem que fazer curso de médiums, tem uma série de preparos. Eu nunca, não fiz, né, mas eu vejo lá o pessoal. Minha mãe está sempre nos grupos lá e tal, tem um determinado preparo. Vai conseguir atender muitas vezes a questão material da terra aqui, nosso? Não. Podem ver na própria história de Chico, teve em algum momento que ele precisou ir para o médico. Muitas vezes. E a irmã dele, eu lembro numa fala dela, no filme lá, né, que retrata, mas tem certeza, Chico, você não quer procurar o pai, não sei, da lá. Não, isso aqui é uma questão da terra, do meu corpo terreno. Eu preciso tratar com o médico. Da mesma forma que eu tenho pacientes que me procuram, sabe qual é uma das primeiras perguntas que eu faço? Quando a pessoa termina de relatar-lhe sua dor, seu estado de sofrimento, eu pergunto para ela, depois de um certo tempo, qual foi a última vez que ela fez um check-up médico. Porque eu já peguei paciente com uma depressão muito profunda e eu perguntei para ela, qual foi a última vez que você fez exame, um hemograma completo, viu tiroxina? Eu nunca fiz. Você não quer dar uma olhadinha? A pessoa, depressão, ela estava com bipolaridade profunda, né? Bipolaridade, né? Tipo 2, né? Profunda. E ela falou, não, eu nunca fiz. Você não quer fazer um exame da tireoide, não? A pessoa estava com uma desregulação hormonal, estava 10 anos tomando medicação para bipolaridade, fortíssimo. Então, assim, a gente não pode desconsiderar, achar que todo problema é médico, todo problema é espiritual, todo problema é psicológico. E se fosse três coisas? Isso. E uma coisa é fato. Nós que não somos psicólogos nem psiquiatras, não somos responsáveis por resolver esses problemas. Sem dúvida. Falo assim, no sentido de um centro espírita, que a gente que trabalha no centro espírita. São coisas diferentes. Não, acredito, Rodrigo, que vai se encontrar. O Jorge é contador. O Rui é contador. Trabalham numa assistência fraterna. Mas eles não são responsáveis por resolver um problema de bipolaridade ou de depressão e não, tudo mais. Não, porque precisa de muito entendimento para a situação, né? Por mais que não tenha, por exemplo, marcadores biológicos para esse tipo de transtorno, as pessoas que têm esse transtorno precisam de ajuda. E não é falta de caridade direcionar para de maneira nenhuma. A falar, não, pai, peraí, mas você não vai atender, pai, peraí. Não, cara, ó. A tua questão é outra, né? A tua questão é um consultório psicólogo. A gente só tem que saber separar as coisas. Mas, né? Claro, não desse jeito. Você tem que, não, com caridade, o que acontece? Falar, com empatia. O que acontece? Pela experiência que a gente tem, a gente está acostumado. Se ela chegar e falar que ela está com depressão, o que, que a gente tem que entender? Que ela já passou no psicólogo, ela já tá fazendo tratamento, ela já está fazendo tudo isso. Senão ela não vai saber que ela está com depressão. Ou é ela mesmo que está dizendo que ela está. Ou é eu que vou dizer para ela. Às vezes o Google então, diz para ela. Aí a gente tem que descobrir isso. Quem está no atendimento fraterno tem que descobrir isso. Agora, quando a pessoa está com a depressão, quando ela tem síndrome do pânico, quando ela tem alguma coisa e é persistente, pode ter certeza que ela tem obsessão. Não, mas já... Entendeu? Porque essas coisas chamam para obsessão. Então, o que acontece? Você não vai trabalhar a depressão, você vai trabalhar a obsessão. Sim. Aí ela tem que ser atendida assim no centro espírita. Você vai trabalhar, se ela tiver obsessores com ela, os obsessores vão ser encaminhados. E provavelmente a parte psicológica dela, que ela vai continuar trabalhando, lá nas fichinhas do PAS está escrito isso, esse tratamento não dispensa o tratamento médico. Então, uma coisa é uma coisa e outra é outra. Não queiram ser psicólogo dentro do centro espírita sem ter competência para isso, nem nada, né? Até o próprio psicólogo, ele não vai diagnosticar ninguém dentro do centro espírita, a não ser que eles tenham uma tarefa lá dentro para isso, independente do trabalho espiritual. Se ele tiver uma tarefa, eu sou psicólogo, vou ser voluntário, vou vir aqui uma vez por semana atender as pessoas que estão passando por esse problema. Isso é uma coisa. É. Né? A outra coisa é nós que fazemos atendimento fraterno e não temos, mesmo eu sendo psicólogo, eu não posso me meter nisso. Se eu fosse psicólogo, eu não posso me meter nisso. Eu tenho que trabalhar, é o lado passar a ficha, né? Nas nossas casas, a gente passa a ficha, a gente analisa, não analisa caso, a gente só relata. Só relata caso. Quem vai ver é um grupo de médiuns que vão estar reunidos e dizer, um colegiado que vai dizer, essa pessoa precisa passar por um tratamento de desobsessão. Isso. Aí é a desobsessão. Não tem nada. Agora, ela está com depressão, ela está com síndrome do pânico ou qualquer outra coisa, tá. Ela vai continuar com o tratamento dela. Uma coisa ajuda a outra. Digamos assim, é 50% para lá, 50% para cá. Mas o que eu tenho visto é que a maioria das pessoas que estão com a depressão profunda, uma síndrome de pânico, qualquer coisa, elas têm problema de obsessão. Sim, é verdade. E a gente observa que quando existe envolvimento espiritual, nós detectamos com muita facilidade, viu, Jorge? Então não tem essa de... A gente só olhar na cara nos olhos das pessoas, a gente já percebe que ele tem envolvimento espiritual e que tem que ser tratado, né? É verdade. Olha, o negócio está melhorando cada vez mais aqui, mas a gente precisa, já são 10h35, então a gente precisa dar uma paradinha aí, Rodrigo, e ir para o momento de gabar daqui a pouco. Vamos lá. Eu acho que ao invés da gente começar o programa às 8 horas, a gente podia começar umas 9h30, né? Não, porque já começava desse jeito. É verdade. Daí vai terminar meio-dia. Verdade, é verdade. Hora. E o ChatGPT, só para encerrar o tema lá, é o ChatGPT, ou inteligência artificial, que hoje, na minha opinião, o Gemini do Google está muito melhor que o ChatGPT, eles são muito bons, mas eles erram. Uhum, sem dúvida. Eles erram. Gente, se vocês soubessem a quantidade de situações que interagem, né? As interações que tem simplesmente numa fala, né? Que a pessoa muitas vezes deixa ali, ou pior, né? Situações que acontecem na psicoterapia, que a gente até se diverte um pouco, né? Com algumas situações do tipo assim, a pessoa fala bastante das suas questões e aí chega ao final, quando terminou a sessão, ela solta aquela informação a mais importante, né? Você fala, não, para, volta tudo, volta para cá, vamos falar disso tudo. Agora, imagina você colocando só o que está emergindo ali acima da linha do mar e joga isso no ChatGPT. Né? Que resposta você espera que venha? Né? Vem o superficial. A profundidade você não alcança. Essa semana eu vi um negócio muito legal na rádio, né? Que eu escuto muito rádio, andando de carro eu escuto rádio. E aí era falando sobre exatamente um texto. No texto eles não falaram o que era. Um texto muito bacana, muito bom, muito bem feito mesmo, que as pessoas começaram a ler e cismaram. Falou, esse negócio aqui está parecendo inteligência artificial. Aí um fala, eu acho que é inteligência artificial. O outro acha... O que a gente faz? Vamos perguntar para a inteligência artificial se isso é de inteligência artificial. A inteligência artificial chegou à conclusão do seguinte, não sabia se era ou se não era, entendeu? Eles responderam, não sabemos se é ou se não é. Aí o que acontece? Aí a última pergunta, mas por que vocês estão falando que vocês não sabem se é ou se não é? Falou, porque está muito certo. A inteligência artificial está muito certo. E você pode perguntar para duas inteligências artificiais diferentes. As duas vão trazer respostas totalmente diferentes. Olha, se vocês me perguntarem quanto tempo você leva para fazer uma avaliação psicológica, né? Que eu tenho essa pós-graduação também em avaliação psicológica. Eu levo no mínimo 2 meses. Então, se a pessoa chegar lá querendo um diagnóstico, ela vai ter que ficar comigo pelo menos uns 2 meses para avaliar todas as situações que podem impactar na vida daquele sujeito. Agora, você imagina, você só joga na inteligência artificial e em segundos vem a resposta. Isso é perigosíssimo. É. Eu preciso analisar diversas variáveis para dar uma avaliação para a pessoa. Até porque eu vou mexer com a vida daquela pessoa. Tem pessoas que me pedem, por exemplo, avaliação para conseguir algum benefício do governo, benefício público. Ou então, muitas vezes, nós temos equipes de psicólogos que trabalham para obtenção de porte de arma. Né? É psicologia do tráfico, eu também tenho pós-graduação nessa área, para você dar agora a CNH, mudar as regras recentemente agora, numa situação de querer facilitar, eu acho que vai complicar mais, mas enfim, decisões aí da nossa democracia, né? É complicadíssimo isso. É. Como é que eu vou, uma pessoa com a CNH na mão, ela tem praticamente uma arma nas mãos, que é um carro, um veículo. Então, como é que nós vamos continuar avaliando esse pessoal? Precisa fazer o psicotécnico. Agora saiu também a obrigatoriedade, a partir de janeiro, se eu não me engano, a primeira obtenção do CNH, fazer o toxicológico. Já tem gente dizendo na internet que, ó, como é que eu consigo um bom psicólogo e passar nessa daí, ou um médico que consegue o exame? Ô, gente, complicadíssimo isso, né? Jeitinho brasileiro. Não, é psicólogo para ver como é que ele consegue parar de usar droga, né? O sujeito está numa situação, o exame ele tem validade de 6 meses, né? Então, se você foi usuário 6 meses atrás, ele vai detectar, porque é por fio de cabelo, né? Ele dá um marcador ali. Mas já tem gente pensando em formas de burlar isso, né? Melhor pensar assim, nossa, acho que eu precisava era parar de usar drogas, né? E passar a ter um estilo de vida diferente. Então, assim, é muito complexo isso. Agora, você imagina, vamos deixar a inteligência artificial resolver essas questões? E acreditar de qualquer jeito, não. Eu uso muito inteligência artificial, tá? Mas eu questiono a inteligência artificial. Eu falo, tá, você tirou isso de onde? Me traz a referência. Aí eu vou atrás da referência, quando é alguma coisa de trabalho muito séria, eu vou atrás da referência, olho a referência. Até aqui. Quando traz uma coisa e eu pesquiso sobre um tema dentro de um agente que eu criei aqui, de André Luiz, Emmanuel e tudo mais, eu falo, me traga o trecho escrito dentro da obra. Aí ele traz o trecho, aí eu acredito no trecho. Isso que o Rodrigo está falando. Eu uso a Perplexity. Para pesquisa científica, que ela dá a fonte. A fonte. Exatamente. É só que eu confiro todas as fontes. Eu vou lá no artigo científico para conferir olhar sobre aquele assunto. Eu também e de vez em quando vem assim, a fonte, um jornal que eu nunca ouvi falar na minha vida. E aí, dá para confiar nisso? Exatamente. Eu acho que essas informações, tanto que você falou agora como o Rodrigo, é muito importante para todos. Principalmente o pessoal que gosta de falar a frase dos outros, dizer que foi o Chico Xavier, vai lá, coloca lá. Se a frase foi o Chico Xavier mesmo que falou, qual é a fonte? Onde é que está? E vai lá na fonte e olha. Porque o tanto de coisa que estão botando na boca do coitado do Chico que ele deve estar danado da vida lá. Tem um cara também que recebe muita frase assim que não é dele, né? Freud, Jung. Quem estudou esses personagens aí da história, vai lá ver, né? Até mesmo do estoicismo, da filosofia. Não, mas não foi Marco Aurélio que falou aquilo ali, né? E a pessoa vai lá, simplesmente pega do chat e joga na internet. E aquilo vira uma verdade, né? Porque e você vai, vai ver mesmo, Osorino, foi o Odorico Paraguaçu que falou. Senhorzinho Malta, pois né? Odorico Paraguaçu, porque ele falava essas frases e tal. Fulano de tal falou, mas fulano de tal não falou isso. Não falou, mas devia ter falado. Ele inventa. Vamos lá, Rodrigo? Vamos lá pro intervalo. E a gente volta com já um momento. Ou vamos direto pro momento? Adoraram. Pode ser. Melhor a gente ir direto pro momento, né? Vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Então, Jorge, qual que é o momento de Gigavale? Fala aí, Jorge. No nosso momento de Gigavale agora, o tema é o que é o Natal? Aí o Alan comenta pra gente depois. O que é o Natal? O Eu, menino, sentado na calçada, sob um sol escaldante, observava a movimentação das pessoas em volta e tentava compreender o que estava acontecendo. Que é o Natal? Perguntava-me em silêncio. Eu, menino, ouvira falar que aquele era o dia em que Papai Noel, em seu trenó, puxado por renas, cruzava os céus distribuindo brinquedos a todas as crianças. E por que então, eu, que passo a madrugada ao relento, nunca vi o trenó voador? Onde estão os meus presentes? Perguntava-me. E eu, menino, imaginava que o Natal não deveria ser isso. Talvez fosse um dia especial em que as pessoas abraçassem seus familiares e fossem mais amigas umas das outras. Ou talvez fosse o dia da fraternidade e do perdão. Mas então, por que eu, sentado no meio-fio, não recebo sequer um sorriso? Perguntava-me com tristeza. E por que a polícia trabalha no Natal? E eu, menino, entendia que não devia ser assim. Imaginava que talvez o Natal fosse um dia mágico, porque as pessoas enchem as igrejas em busca de Deus. Mas por que então não saem de lá melhores do que entraram? Debatia-me na ânsia de compreender essa ocasião diferente. Via risos, mas eram gargalhadas que escondiam tanta tristeza e ódio, tanta amargura e sofrimento. E eu, menino, mergulhado em tão profundas reflexões, vi aproximar-se um homem. Era um belo homem. Não era gordo nem magro, nem alto nem baixo, nem branco nem preto, nem pardo nem amarelo ou vermelho. Era apenas um homem com olhos cor de ternura e um sorriso em forma de carinho, que numa voz em tom de afago saudou-me. Olá, menino. Oi, respondi meio tímido. E com grande admiração, vi-o acomodar-se a meu lado na calçada sob o sol escaldante. Eu, menino, aceitei-o como amigo, num olhar. E atirei-lhe a pergunta que me inquietava e entristecia. Que é o Natal? Ele, sorrindo ainda mais, respondeu-me sereno. Meu aniversário. Como assim? Perguntei, percebendo que ele estava sozinho. Por que você não está em casa? Onde estão os seus familiares? E ele me disse: essa é a minha família, apontando para aquelas pessoas que andavam apressadas. E eu, menino, não compreendi. Você também faz parte da minha família, acrescentou, aumentando a confusão na minha cabeça de menino. Não te conheço, eu disse. É porque nunca lhe falaram de mim, mas eu o conheço e o amo. Tremi de emoção com aquelas palavras na minha fragilidade de menino. Você deve estar triste, comentei, porque está sozinho justo no dia do próprio aniversário. Neste momento estou com você, respondeu-me com um sorriso. E conversamos. Uma conversa de poucas palavras, muito silêncio, muitos olhares e um grande sentimento, naquela prece que fazia arder o coração e a própria alma. A noite chegou, e as primeiras estrelas surgiram no céu. E conversamos, eu, menino, e ele. E ele me falava, e eu o entendia, e eu o sentia, e eu o amava. Eu, menino, sou as cordas, ele, o artista. E entre nós dois se fez a melodia. E eu, menino, sorri. Quando a madrugada chegou e enquanto piscavam as luzes que iluminavam as casas, ele se ergueu e eu adivinhei que era a despedida. E eu suspirava, de alma renovada. Abracei-o pela cintura e lhe disse: feliz aniversário. Ele ergueu-me no ar com seus braços fortes, tão fortes quanto a paz, e disse-me: você pode me presentear compartilhando este abraço com a minha família, que também é sua. Ame-os com respeito. Respeite-os com ternura, com carinho e amizade. E tenha um feliz Natal. E porque eu não queria vê-lo ir-se embora, saí correndo em disparada pela rua. Abandonei-o, levando-o para sempre no mais íntimo do coração. e saí em busca de braços que aceitassem os meus. E eu, menino, nunca mais o vi, mas fiquei com a certeza de que ele sempre está comigo, e não apenas nas noites de Natal. E eu, menino, sorri, pois agora eu sei que ele é Jesus, e é por causa dele que existe o Natal. Alan, o que você poderia falar sobre essa mensagem? Oh, essa mensagem já diz tudo, né, o que é o Natal. É momento de confraternizar, de estar em família, de lembrar, né, qual é o propósito do Natal, por que ele existe. Né? Tá aí a explicação, né? não tem mais o que explicar além disso. Né? É o nascimento de Jesus, é uma situação familiar, né? A vinda daquele que vem nos alertar para os novos tempos. Acho que essa é a mensagem principal. Vamos lá, encerrando então? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS, festas, embalagens, os aniversariantes da semana, Rui. É lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos amanhã Terezinha Campoy, amanhã também a Elza Yoshio Saito, nossa grande amiga de trabalho, no dia 18 Bernadette de Andrade, no dia 18 Gisela Pereira, dia 19 Adriana Moscone e no dia 20 Livani de Carvalho. E também no dia 20, a nossa querida Maria Otília Cunha, a nossa querida Tilinha. Nos meus que estão aqui, quem faria aniversário amanhã, continua fazendo, claro, né? Dona Maria Anitta Amaral, conheceram ela? Dona Maria Anitta Amaral? Nossa. Não, aniversário dela dia 15 de dezembro. E no dia 18, agora haverá uma festa lá na AME, né? Uhum. E ela que fazia praticamente tudo lá na festa. Exatamente, né? Exatamente, é. Dia 15 você já falou da Elza, que é do Paulo de Tarso. E dia 19 a Tina Neca também, que é nosso ouvinte, faz aniversário. Mais alguém aí? Alguém quer falar do aniversário de alguém essa semana, Carlinho? Quero falar do aniversário da minha mãe. Amanhã ela faz 101 anos. Oxa vida, hein, Carlinho? Eita. 101 anos. Viva Dona... Como é que é o nome dela? Dona Cida. Viva Dona Cida. Mas espero que você não precise ficar até lá, né, Galinho? Oi? Você chegar até lá vai ser duro de aguentar, né? Ah, não, eu vou chegar até lá. Eu tenho um obsessor ali que não me deixa embora. O Silvio não me deixa embora. Ele disse que eu vou ver a... Vou entrar na era de regeneração, que é 2057. Uhum. Eu vou estar com 110 anos. Nossa lá. Senhora. Eu e ele. Nós vamos juntos. Ô, Rodrigo, o negócio é sério aqui, ó. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês. Dona Anitta, um grande abraço aí para a senhora, que eu sei que a senhora sempre está junto com a gente aí também. Vamos lá. Então, com oferecimento da WS, perdão, oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Então a gente está agora no sorteio, né, do livro que a gente, o pessoal que ligou para a gente. Então a tradição lá da livraria da Casa do Caminho de São José dos Campos agora online, tá? Então acesse aí livrariadacasadocaminho.lojavirtualnuvem.com.br. Tá aqui na descrição do YouTube também. Esse link só para vocês clicarem aí e ir lá também na livraria Casa do Caminho para comprar o livro aqui em São José dos Campos. Vale a pena bater um papo lá com o Mário Vinhas. Então vamos lá para o sorteio, para quem ligou, né? Rufe os tambores. Oi. Falei. Sortear só para falar que está tendo promoção de Natal lá na livraria Casa do Caminho, né? Promoção de Natal. Está aberto das 8 às 19 horas, de segunda a sexta. Uhum. Né? De 8 a 19 de dezembro, de segunda a sexta, está aberto, né? De segunda a sexta, das 13 às 19 horas, e sábado, das 9 às 12 horas. Então, muitas promoções lá na Casa do Caminho, né? Aproveitar essa oportunidade, pessoal, para dar livro de presente, né? Porque o que a gente vê é muita tristeza dentro das nossas bibliotecas, dentro do Centro Espírita. O pessoal nem pega livro para ler e nem compra os livros também, né? Se a gente não sair correndo por aí para vender os livros, você não sai um livro dentro do Centro Espírita, muitas vezes, né? Então, o pessoal tá fugindo disso. Às vezes tem amigo secreto, como fala muito, dentro dos cursos de aprendiz, tem tudo. Aproveita e dá livro espírita, né? Então, na Casa do Caminho, na Livraria Casa do Caminho, tem essa promoção, obras básicas, obras de estudos, romances, tudo que vocês podem querer de se interessar por livros espíritas e espiritualistas, nós temos lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista. Então vamos lá, rufe os tambores. Olá. Quem foi? Yara Lúcia. Yara. Eu acho que é Yara, né? Exatamente. Yara Lúcia, né, que ganhou, então. Então, obrigado por ter participado, obrigado por ter ligado aqui, participado do sorteio. A gente agradece, né? E então é só buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, em São José dos Campos, tá, Yara? Então é só buscar o seu livro lá. Tá? Yara Lúcia. Isso, enquanto você prepara aí outra coisa, você vai pegar o desenho, né? Agora? É isso? Hora da dica. Hora depois da dica. A gente volta para o desenho. Então vai para a hora da dica. Mas quer falar? Fala. Pode falar. Ah, não. O que eu queria falar é que a Rejane Mota entrou aqui e falou verdade. Todo cuidado é pouco. Na hora que a gente estava falando para não misturar, né? Ela fala, não misturar as coisas. Que belíssima explanação. Ela é lá de Poá, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Porto Alegre. A parte espiritual tem muito a ver com depressões. É o que a gente tinha falado aqui, né? Exato. Rejane. E também o Rogério Alexandrino entrou aqui também. Bom dia, Jorge, Rui, a todos. Que informação boa. Obrigado, abraço a todos. A Rejane Mota, mais uma vez. Eu nunca passei por isso, mas conheço pessoas assim e tomando mil remédios e piorando sempre. Mais, né? Mais pessoas. Pensar nisso. Que aula. Gratidão. A Dodora, minha prima, lá de Juazeiro da Bahia, viu Zorilda? Está lá em Juazeiro. Ótimo programa, parabéns a todos. A Tinaneca, grata pela lembrança. A Miriam e o Ui, excelente programa. Muito obrigado a todos. Legal. Alan, qual que é a dica que você pode dar para os nossos ouvintes? O que, que você pode dar de dica de livro, série, filme? Eu vou dar uma dica. Você pode o seu livro também, eu acho que é legal, você falou. Mas... além do meu livro, né, vou dar uma dica que eu assisti esses dias. Achei muito bonitinho, muito bem feito, inclusive para criança assistir. Tem uma animação que chama O Rei dos Reis. Não sei se alguns de vocês já assistiram. É uma animação muito bem feita, muito legal. É um pai tentando contar uma história para o filho, né? É uma animação, né? Um anime. E ele conta a história de Jesus. É muito bonito, é muito bem feito, né? A criança participa de alguns momentos na história do nascimento de Jesus até a crucificação dele. É um desenho que emociona. É um desenho tão bem feito, né? Que a gente fica emocionado de assistir. Essa é a dica que eu daria para assistir nesse Natal com as crianças. Não é aquele dos animais, não, não, né? Não. Uhum. Não. É uma animação que é um pai, né? Uhum. É uma criança ali que está acostumado com historinhas. Isso aí. É isso daí. Uhum. Ele é muito bem feito, muito bonito. Mostra os apóstolos. Esse é o pai, né? O menininho está ali ouvindo a história do pai. Não tem o som, né? A gente não vai ter o som. Olha, assistam com seus filhos, com seus netos. Legal. Que vale a pena, sabe? Eu assisti esses dias e me emocionou. Essa é a parte da condenação, dos milagres. Bacana, que legal. Tá no YouTube? Não, ele tá no Prime. No Prime. Da. Eu não lembro onde que eu assisti. Acho que foi num telecine desses aí. Acho que é o Prime, tá no Prime. Esse aí é o trailer. O trailer que eu já coloquei já coloquei aí no nosso. Aí o menininho ele se encanta com a história, né? Legal. Bacana. Onde? Não, é no Prime. Esse é um filmezinho. Olha no Netflix. É uma animação boa para você assistir com a família. Eu recomendo muito. Muito legal. Bacana. Obrigado pela dica. Já coloquei aqui o trailer. Já coloquei o trailer aqui também, tá? Uhum. Obrigado pela dica. Vamos então agora para a imagem que foi criada pela inteligência artificial. Já está aí. Olha aí que, nossa, que legal. Jantar de Natal. Olha que bonito aí. Isso mesmo. A imagem foi criada aí pela inteligência artificial. O que, que você achou, Alan? Uma imagem bonita, né? Ela é muito. Ceia. Eu também achei muito bonita, mas faltou os pobres, só isso. Eu acho que eu comentar isso, o Jorge se antecipou. Né? Você devia ter falado para a inteligência artificial: faz um Natal normal, assim, entendeu? Não é europeu, não. O Natal aqui do Brasil, do Nordeste. Mas no, é a questão Nordeste simbólica. Nós, falando, no nós lá do sertão. Eu acho que ela quis representar ali a cadeira vazia, né? Que é o que a gente estava comentando aqui, né? Ah, a questão, a questão da mesa do fim do ano. A mesa linda e ninguém ocupando. Ou a saudade, né? Daqueles que se foram, a presença luminosa ali dos que amamos e que não estão presentes, né? Eu acho que é isso que ela quis representar ali, né? Dentro do... Porque a gente passa o tema, né? O legal, e aí ela pega com base nisso. O legal da arte é isso. Cada um pensa de um jeito diferente, né? Eu lembro uma vez que tinha aquela Museu de Arte Moderna ou Semana de Arte Moderna, uma das propagandas mais bacanas que eu já vi, né? A pessoa chegou e olhava pro quadro e falou: nossa, que beleza, olha aquele lado, como é que fica bonito. O outro chega: olha, poxa, que maravilha, poxa vida, olha aquelas nuvens lá, como é que são. O outro passava e falava, umas três ou quatro pessoas falavam. Daqui a pouco veio o rapaz da limpeza, pegou o espanador, tchuc, tchuc, o quadro estava atrás do pessoal. Estava sujo. O quadro estava atrás do pessoal. Tinha uma mancha, né? Tá achando que era arte moderna. Máscara, né? Exatamente. É. Então, o legal de arte é isso. Cada um vê do seu jeito, né? É verdade. Bacana, sabe o que é? Um técnico de TI defendendo a inteligência artificial, claro, justificando, cara. Não estou defendendo. Estou falando só o que, ele, acho que ela, ele pegou o lado romântico da coisa. Nós já pegamos aqui o lado da falta, né? Já pegamos. E o tradicional. Quando você fala de Natal, o tradicional é aparecer desse jeito mesmo, uma coisa bonita. Aí você está no Brasil, aparece as renas, aparece neve. Uma vez aqui em São José já vi até o algodão caindo para imitar neve. Eu falei, pô, uma coisa brasileira nesse negócio aí, pelo amor de Deus. Sabe? Verdade. Nunca vimos gelo na vida aqui, fica botando neve para cair em cima da gente. E rena, quando é que tem rena aqui no Brasil? Tem rena. Que rena? Papai Noel voando. Ah, bota Jesus lá, o presépio, o negócio, que é muito mais bonito. Tinha que ter um Jesus no Natal. É verdade. Eu acho então, que o aniversariante não. Mas para ser arte, não tem problema. A arte vale tudo. Você vê que cada um teve um olhar diferente para a mesma imagem, né? A inteligência é o que a gente falou. A inteligência também erra, né? Não tem inteligência artificial para pobre aí nessa ceia? Essa ceia tá fácil. Se botar para pobre, você vai ver um churrascão lá no fundo já, os caras com espeto na mão. É verdade. Cerveja para tudo quanto é lado. Vocês podem conversar com a inteligência artificial. Também. Depois vocês conversam com a inteligência artificial e tiram a satisfação dela. Inteligência artificial. Gente, vamos lá para a enquete, né? A enquete foram 98 votos. Então a gente teve a participação aí de. Foram aí 98 pessoas que responderam a enquete. Você sente que a sua tristeza ou ansiedade aumenta conforme o Natal se aproxima? Então 58% falou que sim e 42% falaram que não. Dos 98 votos que participaram aqui da nossa enquete. Então estou encerrando a enquete agora. Deixa aí um like pra gente, ajuda a gente a curtir. E aí depois a gente passa pro Alan comentar a enquete de hoje também. Carlinhos? Agradecemos aos vivencianos que estiveram conosco nesse domingo. Obrigado pelos questionamentos maravilhosos. Obrigado, Azorilda, pela sua companhia. Obrigado, Alan, pela maravilhosa explanação que nos deu hoje. Pessoal, agradecendo ao conhecimento que você trouxe. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio, que eu brinco de meu obsessor, mas é meu obsessor mesmo. Obrigado ao Tião Varoto. Obrigado, família vivenciana, por esse domingo maravilhoso e descontraído que passamos, como sempre. Vocês podem não acreditar, mas espiritismo traz alegrias. E as pessoas pensam que espiritismo é só dor e sofrimento. E aqui nós vivenciamos maravilhosamente um dia após o outro, os domingos, que nós esperamos desesperadamente que não chegue a hora para nós estarmos aqui com vocês, participando desse programa. Desejamos a todos um ótimo domingo com seu macarrão com frango, seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, porque família ainda é a base da nossa sociedade. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradecemos a participação de todos vocês aqui conosco, né? Participando da enquete. Por favor, antes de sair fora, coloca um like aí pra gente, né? Dá um positivo aí. É, que quanto mais like tem, mais o YouTube solta aí para as pessoas o nosso programa. Agradecendo pelas colocações de vocês, pelas perguntas, só pela lembrança, só pelo bom dia. Muito obrigado. E lembrando que nós encerramos sempre com o nosso livro aqui do Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, Palavras de Luz. Toda semana a gente lê aqui a mensagem de hoje, do dia 14 de dezembro. Diz assim: esforçando-te por superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio das bênçãos de que dispões, a fim de que os dissabores e empeços educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e de auxiliar. Do livro Rumo Certo, capítulo 3, Provas e Bênçãos. Rui, quem teremos a semana que vem? Nós teremos o Luiz Eduardo Ribeiro, continuando falando sobre a ansiedade ao final do ano, tá bom? Estou ansioso pelo programa da semana que vem. Aí a gente vai ter uma overdose de ansiedade, pô. Não tem ontem. Não, depois a gente fala com... psicoterapeuta, reencarnacionista, a gente vai resolver teu problema. A gente fala... O Luiz Eduardo também trabalha aí nessa parte de psicoterapia também, né? Muito interessante. Muito interessante os programas que a gente tem com o Luiz. Alan, vale muito pena. Obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui, suas conclusões finais. Quem vai fazer a prece? A Zorilda ou... A Zorilda. Ah, e, se possível, da passividade, né? Uhum. Eu quero agradecer aí mais uma vez essa oportunidade de trazer um pouco de reflexão, principalmente nesse período, né, de festas de fim de ano, em que todo mundo... A enquete foi muito interessante, né? Praticamente metade aí das pessoas se sentem não tão positivas quanto a outra metade. Então, isso só mostra para a gente que não tem um impacto gigantesco, né, essa questão da tristeza nesse período do ano. Mas, para um grupo ali, traz algum tipo de tensão, né? Então, é muito interessante observar isso, né? Eu desejo que todos tenham um excelente Natal, que reflitam bastante, que não exagerem, né, nas comidas, bebidas, não se preocupem em agradar ao outro ou a um grupo que muitas vezes nem faz parte da sua vida, né, e você quer demonstrar, projetar aquilo que você não é ou não tem, não há necessidade disso. Entenda que o melhor que a gente pode fazer é estar na presença dos entes queridos. Se porventura a festa não é o seu melhor momento, fique o tempo só necessário e depois retorne para sua casa. Ou então, se é um momento de muita confraternização e de muita alegria, permaneça o tempo necessário, não exagere e tenha um final de ano assim maravilhoso para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Suas conclusões aí? Conclusões não, né? Se quiser falar mais alguma coisa e fazer a prece de encerramento para a gente, por favor. Obrigado por ter trazido o Alan aqui. Tirando a mãozinha dele. Gente, é muito bom eu estar aqui. Vocês sabem disso. Porque quando nós decidimos a sermos espírita como eu sou, faz muitos anos. E eu sou grata a Deus, ao nosso irmão maior, Jesus, a Maria de Nazaré, essa mãe que nos conforta tanto, nos abençoa tanto, nos dá tanta calma e paciência, que está sempre conosco em todos os lugares, que sempre tem uma palavra de carinho, de amor, de paz, de harmonia junto a todos. E mesmo calmamente, ela nos acalenta e nos abraça com todo o seu amor. Obrigada a todos os anjos e arcanjos que estão sempre conosco nas nossas idas e vindas a todos os lugares, às casas espíritas, que recolhem as orações, leva para os lugares mais necessitados, mais longínquos. Eu agradeço por ter uma família pequena, mas me acalentam. Eu agradeço por ter amigos. Eu agradeço por frequentar uma casa espírita que já faz muitos anos, acolhendo as pessoas que necessitam de um abraço, de uma palavra de carinho. Eu agradeço por estar viva e com saúde. Eu agradeço ao nosso Pai, ao mundo que nós vivemos, com todo amor e carinho, aos meus filhos, aos meus entes queridos. Estamos juntos esse ano. Eu agradeço por o pão de cada dia, por nos dar essa fé, esse amor. E cumprindo mais um ciclo de vida, que nessa casa que nós frequentamos existe vários espíritos como tal. A irmã Maria, essa irmãzinha que nos abraça sempre e sempre estará a conversar conosco. Obrigada. Obrigada, irmã Maria. Obrigada por estar conosco. Obrigada por mais um ano de amor e de felicidade. Eu, irmã Maria, agradeço por estarmos todos aqui juntos, todos aqui conosco, nesse momento de prece e de amor. Eu, irmã Maria, venho agradecer e dar vida a todos que estão em si, que estão entristecendo. Não. Creio em Deus. Creio no nosso Mestre Jesus. E para vocês todos aqui desse estúdio, muita luz, muita boa noite de Natal com seus familiares. E que o ano próximo seja um ano mais tranquilo. Perseverem mais em tudo que vocês fazem. E para encerrar, eu diria: muita luz, muito amor, perdão e caridade. E um bom ano a todos. Que assim seja, graças a Deus. Música. vento a sussurrar que estou em ti, e o sol a me beijar vem me mostrar que estou em ti. O campo a reflorir vem reforçar que estou em ti. Minha voz segue a cantar o mesmo refrão, estou em ti. E cá dentro o coração grita pulsar, estou em ti. No meu peito esta emoção me faz sentir que estou em ti. E esta paz a me envolver me faz saber que estou em ti. E em meu ser a sensação que estás em mim. Grita pulsar, estou em ti. No meu peito esta emoção me faz sentir que estou em ti. E esta paz a me envolver me faz saber que estou em ti. E em meu ser a sensação que estás em mim. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês. Chegou.